de que se nada legal. Desinforma fora do normal. Sem conteúdo e nada rentável. É um EbaCast nos lamentável. Vai começar. Um vai sair, o outro vai entrar. Eu fui na cozinha arrumar minha janta ali, minha família inteira estava jantando e vocês foram viva voz, que bom que vocês se comportaram, não falaram nada. Olha aí, já pensou a gente mandando, qual é esse viado, alguma coisa desse gênero? Ainda bem que a gente não mandou nenhuma piada nazista. Né? Como vai seu namorado? Aí, já chegou o corpo aí? Já chegou o corpo aí? Tá encomendado, já já desovou aquele corpo lá. É. Né? E... outro, hein? Se quiser, um valor. Né? Clay, tu já fez aquela, né? Já fez aquela missão lá para nossa. Pro nosso. Pra família? Tu já... Caralho, o mini mafioso. Código, né? Falando de código, né? Não, pô. Se fosse pra zoar o Clay, eu ia... Se fosse pra usar o pacote, Clay, eu ia mandar. Já mandou aquela maconha, Clay? A culpa é tua dos Correios, que não chegou aqui em casa aí, ó. Tô esperando desde semana passada, pô. Tô com a boca seca. O jovem pro Erd aí, ó, né? Ia perder, né? Cair a máscara totalmente. É, rapaz. Então, mas que isso, mas... Clay? Você veio de maconha, não sei o que. Não, mãe, que isso? Aí, se eu tivesse ouvindo, eu ia falar assim, não, tia, fica calma, é tudo de qualidade. Nunca me mandou nada estragado. Não, mas se o Will sobreviveu àquela maconha tier Deus do Canadá, eu posso sobreviver às tentações do bananinho aqui. Opa! Bora começar essa merda, bora. Aí tá começando aqui mais um EbaCast. Eu quase falo no EbaBar, rapaz. Nem sei mais. Tantos casts, tantos. No EbaCast. No EbaCast. Opa! Podcast da Brasil, né? O EbaCast. É, o melhor podcast. Olha aí, o maior melhor podcast do Brasil. O melhor, né? O melhor podcast do Brasil. O mais gostoso. Ficou desnorteado totalmente, né? Fiquei completamente aqui, estou todo abrindo minha calça nesse momento. Vocês conseguiram mostrar o verdadeiro surfista, o verdadeiro Alex pra todos. Esse é o surfista, cara. Olha aí, caralho, tudo passou, nada, né? Passou tudo de um plano, né, cara? Olha aí, isso foi um plano pra mostrar a minha verdadeira índole, olha aí. Né? Vocês disseram que numa gravação ia, né, iam expor esse meu lado, né? Pederasta, né? É foda. Pederasta? É foda. Caralho! Se controla. O Alex é aquele cara que você aí dá uma. Aí cara, se ele falar uma coisa, ele já fala tudo, né? Não, cara, eu só queria saber onde tá isso. Não, tá todo mundo lá, pode pegar todo mundo. É. Caralho. E aí, a gente tá contando aqui com a presença do nosso amigo. Belo, lindo, lá do locadora TV. Aí, God of War, machadada na cabeça de vocês aí. Pô, muito bom. E ele dando aquele esporro no pivete dele, cara, muito bom. Isso sim é um pai de verdade. Nossa, o filho da puta. O pai vê aquilo lá e fala: é isso, essa porra mesmo. É isso que eu tenho que fazer. Pai, eu tô pronto. Tá pronto, é o caralho. Eu falei que não. Cala a puta, boca, né? Porra, cala a boca, meu irmão. Manda... Cara, tem parte que ele fala assim: meu irmão, eu falei pra tu não falar comigo. Caralho, véi. Tipo, não fala comigo. Caralho, pobre do moleque, mano. Tem uma parte que ele falou, 90% do jogo é isso aí, Sufista. É o verdadeiro pai de família. É o verdadeiro. E o moleque, ele parece o Gaviãozinho Arqueiro, né? Ele sim, parece. Ele merece. Faz sentido. Ele merece mesmo, ele merece, né, ser afrontado, né? Aquela carinha dele, aquele topetinho dele de né? Pois é. E aqui também tá com a gente também o Magia. Fala aí, Magia. Opa! Nada? Só isso? Nenhuma tiradinha espiritual? Bacana, legal, legal. Que entrada impactante. A interação aqui do... Né? A interação. E a gente conversa eu falei opa e me afastei do microfone assim, fazendo um joinha. Ah, tá, entendeu? Tem que ter quem não viu isso, né? O Clay é aquele... O Clay deu agora, apareceu agora aquele cara do trailer do Deadpool, que é só o cara que tava lá, que chegou lá porque ele viu a vaga caralho, de emprego lá no... É genial, hein? Cara, é genial, cara. É genial. É Bob, né? Eu sou o Bob, eu vim aqui. É o Peter. Clay é esse cara. Contratado. Quem é o Peter? Cara, porra, o cara... Caralho, isso é... Cara, isso é genial, velho. Genial, genial. Aliás, esse genial trailer aí me vendeu o filme, hein? Acho que eu não vou conseguir escapar de ver, não. Ô, louco, acaba de apresentar aí, Alex, pra gente falar desse trailer, então. Ah, sim, bora começar com ele, né? E o menos importante, por isso que eu deixei por último, nós tô zoando. Ô, louco! Esse aí é reclama nosso quando separar... o cara sai pra... Esse é o nosso separatistazinho aqui do grupo, nosso... Que isso, cara? Nosso querido sulista, né? Aquela Coca-Cola linda que você olha assim e diz, eu tenho que beber esta Coca-Cola. Igor Nickel. Que velho tá falando? Ficou pornográfico esse cara pra caralho. Falou de pederastia, falou de. Fala aí, tiozão. Se libertou aí, aí já imaginou uma Coca-Cola. O surfista tomando uma Coca-Cola, né? Olhando pro Igor, assim, lambendo a garrafa, né? Esses nordestinos aí, né? Não tem água, né? Daí fica imaginando uma coca gelada. Caralho. Porra, e que entrada. O cara que quer o melhor pro Brasil, né? Que é o sul que se afastando de todos. Ele mora no Ceará, né? Aí não tem água e tem pessoas magras. Então o Igor é o ideal dele, de né, cara? Isso, frio, um gordo no frio com água. Uma Coca-Cola. Coca gelada. Uma coca gelada. Agora tá fazendo sentido. É o desejo do subconsciente desse rapaz. Esse rapaz não, né? Que... Esse pai de família. Senil. Ai, meu Deus do céu. É. Ai, ai. Mas é. Olá. Credo, Deadpool, pode ser o primeiro? Pode, bora lá, cara. Caraca. Pode. E aí, o que vocês acharam? Primeiramente aí, vamos falar logo. O que vocês acharam do trailer, assim? Cara, primeiro tem a música que carrega junto, que é um rapinho do mesmo jeito que o outro, que carregou o trailer, que eu acho que faltou isso nos primeiros. Que no primeiro é só aquela porra lá que tem lá, não tá finalizado ainda, não sei o que lá. Aí tem aquele segundo que é rapidinho e mostra a equipe, né? É, mas esse daí que vem com tudo mesmo. Sim, essa aí música aí que o Clay tá citando... essa música é do LL Cool J, que já fez filme, o caralho, fez aquele Edson aí, pra quem conhece. E essa música é antiguíssima, cara. É I Knock... Qual é mesmo o nome Mama, da música? Mama Knock You Out. Mama Knock You Out, que o clipe que você procurar ele num ringue de coisa. Essa música é bacana pra cacete, cara. Inclusive tá no Def Jam, Fight New York aí, pra quem gosta dos joguinhos, e a trilha sonora dele também. Olha aí, brincadeira. Pô, trilha do caralho mesmo, hein? Puta que pariu. Aquela parte lá da... que ele vai desviar das balas com a faca e as balas vão atravessando, cara. E ele girando a espada, né? E de primeiro eu não tinha visto. Quando eu vi o trailer de novo, que eu aumentei a tela, eu, caralho, ele tá cortando as balas estão acertando ele. Aí ele manda, pô, suas balas são muito rápidas, não sei o quê. O caralho, mano. A bala tá virando duas e acertando ele em dois lugares diferentes, tá ligado? De qualquer não, jeito. Isso é muito bom, porque é tipo assim, ele fica cortando as balas, né? E parece que as balas estão passando por ele e, tipo, ele não tá sendo acertado. Quando a câmera pega de lado, pega a cena de lado, né? Que dá o... tipo assim, aparece o Cable atirando nele e ele girando as espadas, né? E saindo pra isca das espadas e tal. Aí você pensa, porra, é altamente habilidoso, né? Que é o que se espera de um filme, assim, né? Massa velha de super-herói, né? Que o cara corte as balas, né? Aí quando você vai ver, não, as balas acertaram ele mesmo, tipo, as balas passaram, não tem como. Eu não teria como realmente o cara fazer algo daquele tipo, daquela natureza. Né? E é uma pista dela pro X-Men Wolverine, né, que ele apareceu fazendo isso, cortando bala. Sim, aquela cena logo inicial, cara, esse filme é ruim demais, não pode. Essa cena inicial que, e engraçado na época do X-Men Wolverine, que eu tava empolgadíssimo com esse filme, né, porque ia ter o Deadpool e o caralho, e desde o Blade, isso aí eu falo por mim, você já sentia que o Ryan Reynolds já tinha essa pegada meio Deadpool, aquele Blade Trinity lá, que ele sempre fica fazendo piadinha, não sei o que lá, e tinham soltado essas paradas na internet na época, e tipo, pô, aí daria um bom Deadpool, não sei o que, mas... Porra, essas pegadinhas assim de piada, cara, o filme tá conseguindo o Deadpool ser uma pessoa melhor, né, cara? Porque eu gosto até do personagem, mas eu sei que ele tem muita HQ merda, mas quando eu digo muita, é tipo, bota aí, 95% das revistinhas do Deadpool deve ser merda e 5% deve ser bom, cara. Eu vou assumir isso aí pra vocês. Eu acho que ele brilha mais nas outras mídias e, tipo, agora a questão do filme, os videogames, até nas animações, uma ou outra ele aparecia, né, daquela do Hulk, ele aparece e tal, do Wolverine vs Hulk, mas nas HQs eu admito que ele era bem, bem fraquinho, cara. O Deadpool, a verdade é que o Deadpool, ele foi mudando, né? Uhum. Lá no começo dele, ele era só um mercenário, realmente. Ele era só uma piada que foi longe demais, né, cara? Não, teve um, se não me engano, teve um autor aí que pegou o Deadpool e aí começou a incluir um monte desses elementos que tem hoje, que é ele ter esquizofrenia, né? Uhum. Ele ter essas coisas paradinhas dele. Ele. Esse negócio do câncer também dele. E ele ter essa metalinguagem toda, né? Que ele brinca muito com o fato dele ser um personagem de quadrinhos, que ele sabe que ele é um personagem de quadrinhos, né? Com o malandro que reformulou o Deadpool, o Joey Kelly, o nome dele, do maluco. Sim, acho que foi ele também. Acho que foi ele também. Esse maluco aí mesmo. Porque até então, era só o cara que era um mercenário que. Ele era como se fosse o Hitman. Sabe, o ritmo, assim. E as histórias dele eram mais sérias também, surfista. Hoje, sim, que a gente vê muito copiado, se você pega as primeiras, não tem tanto disso. Tem uma ou outra que tem, mas é muito sério. Isso, as eram mais sérias, assim. Era muito mais... de heróizinho mesmo, sabe? Uhum. Muito mais de heróizinho. Mas é interessante como, realmente, as HQs do Deadpool, elas geralmente não brilham tanto. E como, hoje em dia, ele é muito mais um fenômeno pop, assim, do que... Um personagem de quadrinho bem sucedido, assim. Sim. E, né? Porque, cara, aquele maluco, aquele chinês que se veste de Deadpool e vai nas convenções, tipo, zoando, tipo, o canal dele do Deadpool tem, tipo, milhões de inscritos, tá ligado? Tipo, eu vou na casa de um colega meu e tá o pivetinho assistindo os vídeos do Deadpool lá, zoando com os outros cosplay. É maneiro. Cara. Pô, Clay, eu lembro muito, eu aqui que sou o membro do locador e tenho que falar de joguinhos, eu lembro muito quando saiu o Marvel vs Capcom, o 3, né, antes dessa bomba que é o Infinity 3, quando viram que ia ter Deadpool, o nego ficou louco. Aí eu falei, caralho, e eu realmente eu gostei, porque eu gosto do personagem, mas eu falei assim, caralho, tomara que não puxem nada do que ele tem nos quadrinhos. Mas o cara que dublou ele no jogo, que agora eu esqueci o nome, o maluco é um puta dublador do caralho, e aí deu uma personalidade pra ele fodida, a personagem dele sacanear Magneto, sacanear Wolverine... Olhar pra Chun-Li e falar, pô, como é que eu faço pra fazer parte do Street Fighter, né? Vocês botam todo mundo nessa porra, eu posso entrar também? E aí você vê que ali já cria uma personalidade dele que a galera já gosta mais do que aquelas merdas que fizeram nos quadrinhos. Pra ser sincero, cara, eu li bastante HQ do Deadpool, inclusive eu tenho um monte. Eu gosto da participação dele lá na Invasão Secreta. Mas eu curto pra cacete a arte da guerra, cara. A HQ até é mais recente, que saiu dele e tal. Sim. Essa HQ é maneira. Essa é maneira, eu tenho ela aqui. Essa HQ é maneiríssima. Não é, é 10 barra loga, mas é uma HQ bem bacana dele. Porque o resto, aí, tem muita bomba, cara. Eu, cheguei a considerar comprar, só que na época eu tava sem dinheiro e eu comprei alguma outra coisa. Mas tá na minha lista de ler essa daí e uma outra que chama Deadpool também, que eu pretendo ler, que eu acho que é foda, que o vídeo só de capa, assim. Cara, é bacana. É porque eu não tenho aqui, senão eu ia mostrar no vídeo pra vocês. Tá na, na casa que eu morei. Eu tenho até que buscar essas HQs. Mas essa do Arte da Guerra, eu acho que o único mole que a Panini deu em trazer essa capa pra, essa revista pra cá, foi colocar uma capa, não horrorosa, mas do Deadpool vestido de general, e ele dando, tipo, instruções pra galera lá que aparece, que é o Thor, o Loki e tal, que essa revista tem tanta capa maneira, tem, tipo, uma do Deadpool imitando o Arte da Guerra e ele chutando o cara de cima do morro, tem tanta capa zoada, tem aqueles painéis japoneses e ele fazendo piadinha, surfando e o caralho. E os caras foram botar logo essa capa que eu não sei o que eles entenderam que talvez ia chamar mais o público. Eu conversei até bastante isso na época com o Kenho. Ele não é fã, não. Ele também não gosta muito de Deadpool, mas ele falou, pô, Dudu, acho que essa capa aí fizeram por causa disso, mas o personagem agora, por causa dos filmes, que a gente tá vendo realmente um negócio bom, e eu espero muito que isso venha influenciar na HQ, né? Inclusive, tem uma que eu não li ainda, que parece ser muito boa, que é ele e o Homem-Aranha juntos, né? Que parece que é bacana pra cacete essa HQ, eu vivo ouvindo elogios dela, vira e mexe, ela ficou muito conhecida porque ela zoou a DC, vendo lá o cartazinho do Batman vs Super-Homem, que inclusive ele zoa no filme também, né? O Cable lá, quando o Cable tá batendo, nossa, você é tão sinistro e sombrio, será que você é... Você parece um filme da DC, alguma coisa assim, entendeu? Tudo bem, mas, porra, eu tô com um hypezinho pra esse filme maior do que eu tô pra Guerra Infinita, hein? Vou assumir pra vocês. Ô, louco. Ô, louco, bicho. E é muito curioso isso, que parece que seja lá quem se envolve, quem bota o dedo nesses projetos do Deadpool, tipo, até mesmo o jogo, assim, o cara, os caras que eles estão colocando sempre faz coisa boa, tá ligado? Sempre acerta, sempre soma. Isso daí é muito legal. Até o jogo, que é uma merda, é engraçado pra caramba. Sim, né? Esse jogo, aí, pra vocês terem a ideia, eu já zerei duas vezes aqui, pra vocês verem como é que eu guardo o cara. Tô até pensando em zerar uma terceira, mas não pelo jogo em si. É ruim, mas não chega a ser aquela merda profunda. É você pisar de chinelo em cima da merda, pra falar assim. Mas a dublagem, é o mesmo maluco que dublo ele nos videogames, puta, as piadas são do caralho, mano. Aparece a Domino também nesse jogo, a Vampira, ele dá lá o beat slap do Wolverine, pra acordar o Wolverine. Tem vários movimentos bacanas, até pra quem gosta de zerar no YouTube, é um bom jogo pra zerar no YouTube. Tem o Deadpool, entendeu? Vamos ver se esse filme... Eu tô meio com aquela coisa assim... Tipo, o primeiro fez um sucesso bacana, né? O primeiro, eu gosto do primeiro filme, mas eu acho que ele tem um probleminha aqui e ali, né? Você vê que faltou dinheiro em algumas coisas, tipo a parte final. Mas eu acho que o saldo dele é muito mais positivo do que os errinhos que tem ali. Você acha que na parte final faltou dinheiro? Cara, aquela parte final é muito esquisita, deles brigando e do nada eles estão tipo num... Parece que é aquela nave dos Vingadores e não, aí... Mas aquela... mas é a nave dos Vingadores? Caralho, que porra é aquela? É o porta-avião quebrado que tá no terreno baldio, assim, isso, tá ligado? Isso, cara, que negócio maluco, entendeu? Parece, sei lá. Aí eu achei essa porra esquisito, mas, pô, o filme é bem feito, eu digo, faltou... Acho que faltou grana, assim, nessas partes. Ele, inclusive, ele brinca no filme, né? Que quando ele vai entrar na mansão dos X-Men, ele fala, né? Que não deu pra mostrar todo mundo porque a gente não tinha grana. Mas o filme é bacana. Porra, eu vi no cinema, a primeira vez que eu vi, eu fiquei louco. Eu falei, caralho, mano. E vi dublado, hein? A dublagem do Deadpool é muito boa, cara. O que eu acho curioso desse filme, assim, é como eles acertaram, tipo... na narrativa de contar a história, porque muito filme de super-herói, tipo, em quadrinho tem direto esse negócio de digressão, né, desgressão, eu não sei se a gente fala, mas o cara volta e tal, só que às vezes sempre dá muita lambança, é tão manjado, tipo, tem no Demolidor, mas aí deu certinho, tá ligado? Eu acho que eles acertaram na origem certa, tipo, no ponto, assim, tá ligado? Sim. Pra fazer um filme de introdução. E fizeram melhor, né, cara? Pô, faz melhor, porque a origem do Deadpool dos cinemas, pra mim, podia ser oficial, cara, porque o resto lá, com aquela questão dele, ele fica com câncer e a mulher foge dele, né, essa que vocês falam que ele fez, a mulher foge dele, tanto que essa mulher, eu acho que ela, não cheguei nunca a ler uma historinha que ela volta, mas na maioria das histórias ela nem mais citada, ele sempre, nos quadrinhos, então é até um saco, porque vira e mexe e volta, esse começo da história dele e tal, e você tem que ler aquela porra. Acho que eles acertaram. Pra mim, é, o Deadpool do cinema, a história, pelo menos, poderia ser tranquilamente a das HQs, que eu engoliria de boa. Uhum. E deve ser difícil, né, você fazer um filme de origem assim, porque o filme de origem tem tudo pra ser chato pra caralho, né? Isso é um filme redondinho, engraçado, zica. Aí coisa. E você, Igor, você assistiu esse trailer? Você assistiu o trailer, Igor? Você assistiu o trailer? Não. Não assisti. Que surpresa. Porque você tava ali, tão feito. Eu tô... Não, é que recentemente eu assisti só o primeiro trailer do Deadpool. Sim. E recentemente eu meio que desisti de assistir trailer, porque o trailer, ele tá... Ele gera uma falsa expectativa. Homem santo. Olha só, desconstruindo o trailer, né? Desconstruindo aqui e essa coisa inventada pelo trailer, porque, cara, depois que veio, acho que o Batman vs Superman, eu meio que parei de assistir os trailers, assisto um ou outro, mas... Eu também tive uma fase da minha vida que assistido, eu... assim, tá ligado? Sim, que eu pensei, não, vou parar de assistir trailer, não sei o que lá, tipo, principalmente super-herói, assim, tá ligado? Só que daí a gente assiste, né? Não tá fazendo nada. Eu acho que o deles é um dos poucos também, eu tô muito nessa vibe do Igor aí, mas o dele é um dos poucos que eu vi. Se vocês me perguntarem, a gente falou do filme do Han Solo antes, eu não procurei não ver trailer nenhum. O Star Wars também eu vi sem ver os trailers, entendeu? Saiu um sneak peek aí do filme dos Vingadores, e, tipo, ontem ou antes de ontem, mas tipo, não vou assistir, tá ligado? Aquele trailer do Vingador eu só assisti porque todo mundo falou, cara, que trailer foda, do Thanos, com a menininha lá, eu não assisti, mas eu nem assisti. Eu só vi aquele que aparece o Thanos careca, é esse que você tá falando? Não, esse é o primeiro ainda. Thanos... Então foi só esse que eu vi. O Thanos é careca, não, porra. Não, porque a gente tá acostumado a ver ele com é essa. Vai ter o Thanos com cabeleiras lá, cabeleiras, né? Ao vento, tá. Ele. Thanos jovem. Vai aparecer no filme o Thanos jovem. Aí, Young Thanos, né? Com Viena Ré ainda, né? Mullet. Aí ele fica careca e diz: ah, eu tenho que matar todas as pessoas por isso. É, porque é isso que o careca faz, né? Ele perde cabelo. Caralho, se ele encostar em alguma coisa que tem radiação e ficar careca, ia ser muito foda, hein? Ia ser, ó, eu sei que você viu isso em algum lugar. Sim. É que de vez em quando os caras fazem aquele trailer bem feito pra caralho, tá ligado? Tipo, como teve aquele lá do Guardião da Galáxia 2, como teve aquele do Thor Ragnarok. Aí você assiste. Pô, quer ver um trailer que é fodão? O trailer que é melhor do que o filme, na minha opinião. Posso estar aqui cagando muita regra. Mas o trailer de Mano de Estilo, cara. Man of Steel, o primeiro trailer é muito do caralho pra criancinha. Caraca, velho. Muito bom. Eu ia falar eu ia mandar, né? Zoando. Homem, sabe? Tipo, Homem de Aço, né? Ia mandar pra ele. Não. Como que tu falou ele mesmo? Mas o primeiro trailer é fodão, cara. Com a criancinha andando, pô, pega todo aquele clipe. Pô, cara, o cara que fez o trailer tinha que fazer o filme. Sim. Sim, o cara entendeu o que é o Super-Homem, mano. Caralho, o trailer é muito, muito. Cara, eu fiquei realmente empolgado quando eu vi o trailer de Man of Steel, assim. E eu fiquei puto, muito puto quando assisti o filme. Foda, né? Vamos lá, o filme também, né? O pessoal reclama muito, o filme é tão ruim. Não, ele tem uns plots assim, bem babacas, né? O filme é legal. O filme não é. Ele não é. Cara, é porque assim, cara. É Snyder, né? É difícil falar bem. Cara, é foda porque assim, ó. Não, mas ainda era o Snyder potencial, né, cara? Altamente potencial, né, cara? Se bem que Sucker Punch é uma merda, né, velho? Pô, isso aí tá desde o Watchmen. É uma merda, né? O Snyder é o diretor, é o Steven Spielberg do futuro, né? Porra nenhuma. É, o Watchmen é difícil. É difícil, nunca vi até o final. Mas ainda assim, o Snyder, ele tinha um potencialzinho ali, sabe? De acertar, né, cara? É, o problema ali do Man of Steel, cara, é que o trailer, ele passa uma visão de Superman muito... longe daqui é a do filme. Sim, porque realmente. O Superman, ele tá todo indeciso lá no filme, né? Tá todo... Ele não... O ideal que ele passa no Superman... Exato. Engraçado que no trailer parece o contrário. Parece uma parece que, assim, ele tem ali um momentinho dele de... Não sabe o que ele... Mas que logo ele vai ter um papel heróico, né? Porque o filme, o trailer passa essa imponência do Superman, assim. Tem ele olhando pro sol, levantando assim, contemplativo, né? Digamos assim, né? Tem a cena do Henry Cavill olhando pro sol, né? Lá no Polo Norte, lá. E aí tem a parte da mãozinha, né? Dele ajoelhado lá, aquele... Ajoelhado a mãozinha. A mãozinha lá no chão, né? Cara, isso... No chão assim, né? Pulsozinho no chão, né? Cerrado, né? Pra poder voar, né? Tipo, porra, velho. Aí, tipo, você acha, porra, esse cara vai se encontrar, vai ser o Superman se encontrando. E zaz, né? Bizarro, né? É, mas então... não, né, cara? Então, é que o negócio engraçado é que no final, quando ele quebra o pescoço do Zod lá... Tipo, ele solta o... Ele solta o no, assim, e tal. Cara, porque, tipo, tá bom, tudo bem. Nos quadrinhos, o Superman realmente teve que matar o Zod. Mas daí ele ficou perturbado meses com isso. Porque ele, tipo, anos ficou traumatizado. Porque ele é Superman, tá ligado? Agora, no Superman, cara, ele não constrói esse senso moral que o Superman tem. Não, do porra, Deus, foda-se. Cara, sabe por quê? Eu vou dizer o que acontece. Acho que meia hora antes de começar a luta, o Zod tá com a navezinha dele lá, cheia de esperminhas kryptonianas, né? Cheia de... Caralho! De coisa. Que filme é esse? Não é? Não tem uma nave? Não tem uma... Caralho! Não tem uma nave cheia Bem de... Off Shield, xixi, né? Ele tá com a nave, é sério, ele tá com a nave lá, sim, cheia de material genético lá do... De Krypton, ele tem um banco mesmo de esperma dentro da nave. É, exato. É basicamente isso. Aí ele só precisa do negócio que tá dentro do Superman. Que coisa maravilhosa. Que descrição, né, gente? Que descrição maravilhosa. É, aí o Zod tá indo lá pra cidade, né? Que estão terraformando lá a cidade, vai dar tudo certo. Aí o Superman vai voando lá, chega na nave do Zod, entra nessa nave, que é a nave kryptoniana que o Zod tá dentro, né? Aí o Zod olha pra ele e diz assim: não, Kal, né? Não faz isso, né? Você vai destruir todo o seu povo, né? Aí o Superman olha pra ele e diz assim: não, Krypton já teve sua chance. Aí taca um raio e parte a nave ao meio e destrói a porra toda da nave. E, tipo, caralho, velho. Esse Superman é um Superman que não liga pra vida. Esse cara, ele não liga pra porra nenhuma. Tipo, ele matar o Zod nem é tão ruim. Ele desviando de um caminhão cheio de combustível que explode atrás num estacionamento, que tem gente correndo inclusive na calçada. Foda-se vocês aí que ficaram, seu bando de otário. Eu desviei do perigo, sabe, pra lutar com o Zod. É esse cara, que é o problema, sabe? Esse Superman que é o problema, não é? O Zod é o herói, né, cara? O Zod é... Cara, ele tem aquela cena, a polêmica cena do pai dele lá do coisa, do Jonathan Kent, e o cachorro, ruim, que ele salva o cachorro e mata o pai. Ele esse mata filme. O pai, a verdade é essa, porque, tipo, esse ele filme, é um super-homem, entendeu? E ali naquela coisa, ele não é um super-homem de 10 anos, 15 anos, ele já tá adulto, entendeu? Ele já tem noção do que ele consegue fazer ou não. E aí vem um furacão que ele podia soprar pra dentro da barriga dele, entendeu? Soprar pra dentro da barriga. É, né? Ele podia, sei lá, sugar, né? É, ele podia sugar o furacão, ele podia... Cara, ele podia abrir um buraco no chão e deixar o furacão cair dentro do buraco no chão. Podia fazer tudo. O furacão caindo dentro do buraco. Surfista, o super-homem podia voar tão rápido que ele fazia, sei lá, cara. Ele podia fazer qualquer coisa. Ele podia fazer, cara, que nem... Podia girar o contrário. Ele não sabia voar ali, né? Ele não... Mas, pô, ele já tinha noção que ele tinha uma super velocidade, cara... essas coisas, e porra. Cara, ele podia faz ter saído aquilo sorrateiramente, ele sim, podia ter corrido rápido, botado o pai dele dentro de um carro, jogado o carro com o pai dele dentro pro lado onde a galera tava, pra dizer que era o furacão que tinha, né? Não, soprado, né? O pior é o pai dele, cara. O pai dele tá, tipo assim, olhando pro cara que é, tipo, ó, mano, na Terra. E isso depois, o Snyder... Cara, ele é o não sei, ele é o sem sentido, que ele, tipo assim... O Snyder depois, nos filmes, ele faz o Super-Homem como se ele fosse um deus na Terra. Ele pega o conceito lá do Injustice, que inclusive faz o Super-Homem matar melhor do que o filme do Snyder, mas isso não importa, mesmo sendo HQ mais velho. É, cara, o Super-Homem lá, ele mata o Coringa, e aí muda tudo, filho. O destino da Terra muda quando o Super-Homem enfia a mão dentro da... Pra falar a verdade, o destino da Terra muda quando o Coringa mata a Lois Lane, né? Mas o destino da Terra muda porque, quando... O Superman passou um limite, né? Um limite. Sim, quando ele faz aquilo dali, e aí você sabe, tu fala assim, caralho, o ser mais poderoso, não só da Terra, mas de boa parte do universo... Tá puto com a gente, o que que a gente vai fazer? Entendeu? E, tipo, ali naquela cena você vê que é uma idiotice tão grande que você tem um cara poderoso que podia fazer alguma coisa, que o pai dele a todo momento fala pra ele se esconder, mas fala que ele pode fazer alguma coisa também. E naquele momento o pai dele levanta a mão, levanta a mão, não. Eu quero morrer. Não, eu não aguento mais a vida com você e a esposa. Tipo, fica... É um filho da puta do caralho. É, né, mas cara, ele fica aquela sensação de, tipo assim, a gente pagou muito dinheiro pro Kevin Costner estar aqui, né, e não pode ficar mais do que esse tempo. Tipo, foi só... A gente paguei até aqui. Cara, é muito ruim. Essa cena é muito ruim. Cara, é horrível. E aí, toda a construção desse personagem... É muito ruim, cara. Sim. É, cara, muito ruim. Mas o que sacramenta, o que taca a caçada fora mesmo, é o BVS, né? Porque, tipo, se fosse o Man of Steel se dali melhorasse, tudo bem. Mas no Man of Steel que jogaram a caçada fora. Porque aí, por causa do BVS, os caras tiveram que chutar o Snyder, né? E fazer aquele filme da Liga da Justiça Frankensteinizado. Que eu, cara, se já deu 3 filmes pra ele... 3 filmes ou 2? Já deu 3, porque ele dirigiu boa parte da Liga da Justiça, inclusive o coisa lá, o José Weldon lá, ele fez alguns cortes, mas ele fez pouco, muito do filme do Snyder. E meteu a mão grande na Mulher Maravilha, não vamos esquecer, né? Também. Muito do filme do Snyder, aquele cara, final, o Liga da... O Liga final da... horrível da Mulher Maravilha é cor dele. Você vê o Mulher Maravilha, você vê o Mulher Maravilha, aquele plot... É, aquele plotzinho que ele tem lá de ela ter que salvar, que tem aqueles vilões galhofas, as câmeras lentas, aquilo dali é tudo dele, cara. Aquilo dali é tudo dele. Mulher Maravilha tem câmera lenta pra cacete, cara. Eu fiquei até com medo do filme ali. Mas Mulher Maravilha tem um fundamento muito maior do que o dos outros. Não, com certeza, não. É superior, eu não gosto muito do filme, mas ele é superior, Não, então, mas o que eu escuto falar, só rapidinho de acordar aqui, é que a galera realmente, tipo, esse negócio de afastar o Snyder foi balela, e que, tipo, isso daí a galera do Omelete falou que todo mundo sabia e que, tipo, ninguém podia falar, é que a galera realmente tinha trocado as cabeças, tinha colocado o Josueldo no lugar, porque, tipo, eles queriam mudar a parada, e aí o filme ficou esse Frankenstein que é metade Snyder e metade Whedon, tá ligado? Sim. Se fosse eu, tipo, eu acho que, tipo, se já deu esses 3 filmes pra ele, dava o quarto, deixava ele terminar a desgraça dele ali, que era ruim, só que era, pelo menos era com personalidade, tá ligado? E ficava assim, deixava o Superman com roupa preta lá. E depois cara, mudava. Cara, já pensou ele fizesse o Superman de trabuco, mano, né? O Superman armado, né? Pode vir, não sei o quê. Querendo ou não, né, a ideia que ele tentou fazer era ser diferente dos anteriores, que era do filme lá do Singer que teve na década passada, né? Então... Isso aí cara, não foi diferente. Sabe por que não foi diferente? Eu vou discordar com você, amigo Clay. Desculpa, amigo Magia. Tem que falar o nome, né? É foda. Não sei, o codinome. Você faz isso. Fala os dois. Clay Magia. Clay sobre Magia. Porra, é porque eu esqueço. Eu primeiro falo o nome normal do cara e depois aqui por alter ego. Mas foda-se. Enfim. Cara, não sabe o pessoal que é diferente? Vai ficar maluco, né? Porque a gente tá procurando no Facebook. O nome dele é Clayton, nossa, do Magia, nossa, uau. Né, os inimigos, né? Muitos inimigos, né? Ai, ai. Mas assim, ó, cara, não é tão diferente, cara. Eu acho que não é tão diferente, porque a gente viu pouca coisa pouco do Superman, assim. Se você parar pra pensar mesmo, a gente viu pouca coisa do Superman. O que a gente viu é Christopher Reeve, certo? Aí Superman havaiano, tipo, ok. Mas o Superman do quadrinhos, assim, que o Cavill até tem uma... Ele parece bastante. A gente não chegou a ver tanto assim, sabe, cara? Não é uma coisa diferente do que tem no quadrinhos, mas, porra, velho, o que tem no quadrinho... Nem foi explorado, cara. O quanto podia ter sido explorado até hoje, sabe? Não é assim também, vamos fazer aqui, dar logo pro Snyder, uma coisa diferente. A verdade, cara, é que a galera lá da Warner queria diferença, a diferença dos filmes da Marvel, queria uma coisa, uma pegada mais Batman Cavaleiro das Trevas, mas só que em outra década, né? Era uma década onde já tinha filme da Marvel com um herói sorridente fazendo um bilhão. Não, aí. É, realmente. Né? Eles aceitam, compararam isso, muito mais essa ideia por causa, pra ser diferente da Marvel, e por causa do TDAK, né? Isso. Sim. Exatamente. O herói. Não, o herói não podia rir, não podia ser o Superman antigo, não podia ser o, tipo, por exemplo, o Homem-Aranha, que faz piada, não podia ser, sabe? Os X-Men ali, até que tem um pouco mais de seriedade, mas ainda assim tem uma coisa mais infantilizada, sacou? Tinha que ser o diferentão, porque a DC é isso, cara. A DC é coisa pra adultos, sabe? É coisa pra adultos. A DC deu mole, é cara. Concepção, né? Também você colocar o Snyder pra segurar toda a visão dele, pra segurar todo o universo. Eu ia falar isso. Isso daí eu acho que foi o maior erro deles, cara. Mas é de você pegar todos os filmes e falar, ó, cara, mesmo que você não seja o diretor, você vai ser o produtor. E, tipo, a gente vai te dar isso aqui tudo na tua mão. E o Snyder, como eu falei, apesar desses problemas todos que a gente gosta de quadrinho, e talvez ele seria um bom diretor, sabe pra quê? Eu tava brincando aqui, mas talvez ele seria um bom diretor pra fazer o Injustice, pra fazer um lá que a galera gosta, ele lá tentou, do Batman Cossaco lá. Super-Homem comunista. Quê? Não é o Reino da Manhã, não, que tem um Super-Homem que é da Rússia lá, cara, que é como se... Entre a foice e o martelo. Se pegasse uma história, talvez, dessa, cara, talvez, eu não tô aqui afirmando nada, mas talvez ele conseguiria fazer algo melhor, porque o Snyder, ele é dessa parada desses filmes mais escuros, entendeu? Se ele pegasse, talvez, uma batida assim, pegasse um Cavaleiro das... Não que a HQ seja boa também, mas um Cavaleiro das Trevas 3 e fizesse do tipo dele... Talvez seria bom, uma história destacada e tudo mais. Agora, porra, tu pega um universo que tem um monte de coisa e que tem muito amor envolvido ali e você entrega na mão de um cara que, querendo ou não, o cara fez um filme, alguns filmes bons, mas o cara tem também um histórico de fazer muita merda, de usar muito 3D ruim. Caralho, mano. Aí é muita maluquice, né, cara? É muita maluquice. É foda. Mas vamos parar de falar dessas merdas, né? Alguém tem uma coisa pra concluir? Agora, não? É porque eu queria só concluir com o Liga da Justiça, né? Que o Liga... Eu gostei... Eu sei que eu sou burro. Eu gostei do... Qualquer coisa, já quero deixar claro. Né? Na humildade, né? Chegando na humildade. Pô, mas o Liga, apesar de todos os problemas, eu acho que o saldo dele é positivo, pô. Sabe por quê? Sabe aqueles... Eu falei isso uma vez já, mas vamos lá. Vocês vão me apedrejar, mas o Liga da Justiça, ele é um episódio ruim de Liga da Justiça do desenho animado. Do Sem Limites lá. Liga da Justiça Sem Limites. Eu vejo assim, sabe? Sabe aquele episódiozinho ruimzinho da Liga da Justiça do desenho animado? Que você, mesmo assim, se divertia. Você diz assim, cara, esse episódio aí é ruim. É meio sem sentido. Tem umas coisas sem sentido ali. Mas tá aí, é um bom episódio, eu gostei. Porque ele, cara, em 5 minutos, cara, o Superman sorrindo no começo, falando com o pivete, que aquilo ali não existe no filme do Snyder, né? Em nenhum dos filmes do Snyder, né? Não tem no BVS, não tem no Man of Steel, não tem o Superman sorrindo, salvando e sorrindo, cara. Tipo, sabe, parando pra falar com os pivetes, porque os pivetes estão gravando um podcast. Galerinha ali do Nueba, né? Os antigos Nueba, né? Os Nueba lá, né? Chegam pra falar, tio, vamos fazer. Deixa a gente falar aqui. O nosso podcast, fala aqui com a gente, ele fala e tal. É o tio. E sorri, cara. E sai voando depois, e dá tchau pra galera e pisca pra câmera. Sabe? É o Superman, cara. E quando ele chega pra. E quando ele chega, cara, ele chega, velho. Quando ele chega pra detonar com o vilão, é tipo. Cara, é por isso que esses caras têm medo do Superman, por exemplo. Por isso que uma invasão alienígena teria medo do Superman. Porque quando ele chega, velho, ele chega pra detonar. Ele pega o cara, rebola na parede, sabe? Dá um socão, o cara rebola lá, assim, na puta que o pariu. Taca ele... O cara tá no chão, ele dá dois socão no cara, velho. E ainda taca a visão de calor no sujeito. O cara no chão ainda. Ele taca a visão de calor no sujeito e joga o cara na parede. Tipo, cara, ele. É o Superman usando os poderes dele, sabe, velho? Foda pra caralho, e super sopro, e vai fazer salvamento, vai ali salvar a galera, sabe? E tá preocupado mais com salvar o pessoal do que com só bater no vilão, saca? E faz piada. Ele é o funcionário que é feliz, caralho, no que faz, véio, né, cara? Ele eu nasci pra isso. Ali, finalmente, exatamente, eu concordo, porra, com o surfista. Essa parte, caralho, eu falei, porra, boa, finalmente boa. Tem o Super, que é que ele gosta dessa parada, sim, e que tá fazendo. Ele, sim, brinca. Finalmente, o Batman e ele se entenderam, né, cara? Que era uma puta DR fodida que. É, caralho, chega, não sei como chegou naquele ponto, né? Do Batman querer matar o Superão. Preciso matar esse cara, né? Esse filho da puta. Isso, não sei, velho, o que. Caralho, que história é que tu viu? É que o cara tá fazendo maldade com os outros. Tipo, o cara salvou e o cara, né? Mano. É, ruim, é, velho. É ruim. Desculpa. Cara. É, não dá, cara. E acho que é por isso que eu gostei do filme, assim, da Liga, assim. O saldo é positivo. Não, é bacana. Pra mim, bacana. Pra mim é. Ah, não. Os dias são legais, mas eu acho que o filme tem muita merda. É, o filme é muito. Essa cena, uma cena que o Superman tá comentando. Aquela cena que eles estão. O Superman ressuscitando. Não, essa cena do Superman ressuscitando, isso já é uma heresia fodida, mas. Nossa, essa cena que eles ligam. E, meu, tipo, eles estão caindo no pau. É muito, sei lá, manda-chuva, cara. É muito desenho da Hanna-Barbera. Porque eles vão brigar, a cena da briga em si é até bacaninha, legal. É, só que, tipo, eles esquecem a caixa materna, sim, lá do outro lado. Aí, do nada, eles param assim, ele, pô, que barulho é esse? É o vilão, lembra? Que ele um caralho, mano. Que porra de herói são esses? De chavado, né? O cara veio ali, ó, de chavadinho. Opa, opa, opa, olha o que eu achei aqui. Tropecei aqui nessa caixa, que era justamente a caixa que eu tô precisando, né? Porra, me botaram numa boa, né? Esse meu dia de trabalho tá muito fácil. Caralho, mano. É, né? Dia do não, cara, que o cara termina 5 da tarde, né? Duas da tarde o cara terminou tudo, né? Tipo, tô indo pra casa embora. Já, né? Vou dar um beijo nas crianças, vou namorar com a patroa. Entendeu? Mas eu concordo com o tipo, o filme, ele tem muita. A história em si, de vez em quando, ela é muito esquisitinha. Tem umas pra caralho. Não sei se você. Deus. É, se vocês lembram disso, tem uma parte que o Batman, o Ben Affleck, lá conversa com a Mulher Maravilha. E ele tira o uniforme dele. O uniforme dele parece uma borracha do nível carnaval aqui do Rio. É de um material nojento, cara. Eu falei assim, caralho, que milhões é esse? Foi nesse filme. Foi tanto bigode, cara. É. Mas se o Igor ia falar. Deixa eu falar. Não sei se é porque eu tava assistindo, porque quando eu assisti esse filme, eu tava. Não tava dando a mínima, né? E aí. Tava bêbado. E eu tava. É, eu provavelmente. Tava bêbado, inclusive. Eu assisti com mais pessoas, inclusive, então a probabilidade era alta. Mas quando eu assisti, teve. É, eles estavam guardando as caixas maternas, né, na terra, uhum. E aí chega o lobo da steppe lá e pega lá com a maior facilidade, tipo, tem alguma razão? Pra... Tipo, ele chegou, pegou e foi embora, e na maior facilidade do mundo. Ele assim. Tava olhando o tempo todo ali atrás da pilar, isso que pra ver se os caras tipo, ainda não vão lá, ele tava ali, pegou, foi embora. É, tipo, era um negócio mais... maior segurança do mundo, e o cara chegou, ah, beleza, vou pegar aqui, dar um tapinha naquele cara ali da água, dar um tapinha ali na mulher da Amazônia, e pronto. Pegou e foi embora. Cara, isso, cara, tipo, tem um guarda, né, tem dois carros, cara, que chroma aqui fuleiragem, meu irmão, nessa cena dessa luta, agora eu tô lembrando aqui. Porra, não, esse filme é merda. Só tem esse é um filme merda com cenas legais. O filme já mudou de opinião em 2 segundos, não, né? Caralho, ele tá defendendo, ele era o contraponto e já. Muito caralho, bom. Pode crer, sabe por quê? Sabe por quê? É porque eu tava. Na minha cabeça, eu tava só com as cenas boas do Superman, cara. Que é aquele finalzinho ali, tá? E agora que eu tô lembrando das merdas que o filme tem, puta merda, mano. O chroma key, velho. Nessa cena aí que vocês estão falando, o Batman chega, tem um chroma key do cara, que ridículo, como é que pode, mano? Eu não tô falando que toda que é merda por si só, mas meu amigo, luta no esgoto, né? Como, sim. Como é que ele bate aranha? Mas que porra é essa, né? Caralho, meu irmão. Foi pra economizar. Não, é, então, e, não, mas o legal, achei... ela, o mais legal é que ele sequestra pessoas, né? O Lobo da Steppe sequestra pessoas, né? Aí no final ele diz assim, matem todos, né? Aí os caras não matam, os bichos não matam, ficam só voando. Ficam só voando. Nem os marimbons. Eles ficam só voando ali. Ele não mata, não, porque o cara fala assim, matem todos, pra poder você ficar com, né? Criar aquela coisa de, ih, rapaz, e aquela família lá vai morrer, porra nenhuma. O bicho só fica ali. Eu fiz um parademônio falando assim, Lobo da Steppe falou aqui, falou pra gente matar esses caras, mas eu não mandei os moleques fazer, não. Deixa eles aí. O cara sentado assim, tomando uma cerveja. Foda-se, funcionário. Né, cara? Porra, não vou fazer porra nenhuma, né, mano? A diretoria mandou, mas não faz porra nenhuma, não. Vamos ficar aqui mesmo, mano. Deixa isso aí. Pô, é greve, né? Porra, cara, velho. Esse universo, cara, eu acho que vai rolar reset, cara. Eu acho que não, do jeito que tá, continuar. Não, mas tem Aquaman, tem Aquaman. Não, é que agora, é que antes do amanhecer veio a noite mais escura, né? Que agora tá cacetando. Hein? Caralho, o Aquaman com o vilão Willa Dafoe, né, cara? Imagina a loucura que vai ser esse filme. Ele olhando pro cara, né? I kill you, Spider-Man! Com aquela cara dele de bicho já, né? Cara, isso é engraçado. Cara, esse filme foi bom, hein? Isso é engraçado. Eu acho que vai ser, cara. Eu tô achando que vai ser. Esse filme era o filme pra dar pro Snyder do Aquaman, né, cara? Não, porque cara, todo tá mundo. Louco. É, porque todo mundo se move em câmera lenta porque eles estão debaixo d'água. Então, ai, tá caralho, olha só que. É isso aí, pessoal! Falou! Né? Pô, não, essa cena também no Liga da Justiça é uma comédia, né? Que ele entra debaixo da bolha e a porra da mulher tá toda molhada, sendo que, cara, toda seca, né? Sendo que ela tava debaixo do mar, a Mera. Mera é chussuzinho, acho que só por ela já vale ver o filme do Aquaman já, cara. Ruiva top. Momoa também. Momoa também, chussuzinho. Entendeu? Mas eu tô achando que o filme vai ser bacana. Cara, o Momoa, todo mundo sabe que ele é um ator... mais ou menos, né? Se o filme tiver muito ator gabaritado, eu acho que dá pra aguentar bem. Tipo que nem foi o filme da Mulher Maravilha, né? Tinha uns atores ali de suporte muito bons, e a Gal Gadot, pô, você vê o avanço dela da Liga pro... da Mulher Maravilha pra Liga, né? Ela já dá uma melhorada. Galgado. Já. É, Gal Gadot. Gal Cook. Puta merda, olha. a Gal Gadot aí você vê que ela já rolou um avanço de na questão de atuação dela pra cacete, né? Agora o Momoa é um ator. Eu lembro do filme do Conan dele, dá vontade de arrancar meus olhos de novo. Cara, outra coisa que eu tenho que louvar do filme da Liga é porque antigamente, no começo na Era de Ouro, né, do filme da Marvel, os caras faziam shot na bunda do Guardiões da Galáxia ali, do Soldado Invernal. Aí agora tá diminuindo, tá sendo um pouco mais discreto, tá ligado? Só que daí no filme da Liga lá, eles colocaram aquela calça apertada, daquela bunda de judeu daquela menina. Excelente. Meu Deus, bunda de judeu, né? De judia, na verdade. A fixação. É do creio pro judeus, cara. Caralho. Tu deve odiar o Adam Sandler aqui. Que é o judeu mais odiado aí de todos os tempos. Não, mas eu falei elogiando. Eu falei elogiando. Eu aprovei. Eu gosto do judeu. Sim. Mas é. Então, e aí? Beleza? Oh, beleza. Tudo bem? Como é que vai? Cara, eu tenho um negócio a falar sobre Thor Ragnarok, hein? Thor Ragnarok. Cara, tu viu esses dias? Eu não assisti, ou visto, né? Pois é bom, hein? Você não assistiu? Ah, firmeza, mas não vou dar spoiler, não. É, um pouquinho, mas não vou dar spoiler, não. Porque também o filme bom, não é? Então, é que o negócio é o seguinte, vocês lembram lá daquela hora que a Hela tá assim, no vendo aquele afresco de Asgard lá, né? Uhum. Aí ela conta lá o Odin e a molecada, tipo, na Santa Ceia, assim, né? Tudo pacífico, ele aquele circulizinho na cabeça de arte sacra, né? Aí ela quebra o negócio, aí só tem uma porrada do caralho lá embaixo, eles, tipo, por que não pintaram por cima, né, cara? Que construir, pô, esquisito, né? Que coisa mais louca. É mais fácil você construir uma camada, né? Pintar essa camada, do que passar uma massa corrida ali. Cara, o filme do Thor é cheio desses momentos, assim, tipo, caralho, caralho, pra que tá acontecendo isso? Não, não, não, não, peraí, mas é o fundamento, é no fundamento. Esse negócio foda, porque ele fala assim que o Odin lá foi imperialista do caralho, dominou tudo, depois quis apagar a história e exilou a Hela porque era conveniente. Tá, firmeza. E aí, você para pra pensar, com o Taika Tinkwink, ele o quê? É nova-zelandês, ele é maori, e ele quer um país que foi dominado pelo Império Britânico. E os caras lá, o primeiro povo dele. E quem faz isso de, tipo, chega uma hora da história ali que elas falam, não, galera, vamos parar com isso daí, não é imperialismo, a gente só tá tentando levar a civilização pra galera, os caras... vão mudando o discurso assim. Não, vocês têm que parar de dizer esse negócio de escravo aí, porque não é mais. Que é o Império Britânico que eles faz justamente isso. Entendeu? É. E... mudar a narrativa, né? Sim. Quando uma coisa não funciona, ele já muda a narrativa. E aí, tipo, e tem até uma referência, daí um essay que eu vi. Que sabe aquela parte do Jeff Goldblum tá andando assim? Aí aquela Valkyrie que tá do lado dele falou assim, os escravos estão tentando escapar. Falei, oh, peraí, escravo não. Assim, aí ela fala, é, prisioneiros com trabalho. Falei, ah, assim tá melhor. E é basicamente isso, tá ligado? Você dá uma rebocada dos negócios e você fala que não foi bem assim, faz um revisionismo aí e tá beleza. E aí tem esse viés do filme. E tem o outro viés que se ele é metade maori, o Taika Waititi, ele é metade judeu também. E naquele final lá do Thor, pegando a galera assim, que ele fala, não tem mais como a Asgard continuar, tem que ser destruída. Aí ele pega todo mundo na nave e vai embora. A galera pra Terra Prometida, que é a Terra. Bum! Legal, né? Caralho. Você tem algum... né? Caralho. Eu pensei que você ia falar da parte boa do filme, você falou logo dessa historinha que é bem mais ou menos. Quem que não viu o filme aí? Quem foi que não viu o filme? O Igor. Você tava falando agora? O Igor não viu. Não tá vendo nada, né, cara? Eles ainda não. Ué, o que que tá acontecendo? Não, doce, vamos te mostrar, Igor. O que que tá acontecendo, cara? Por isso que eu não falei da parte boa. Igor por Igor. O que está acontecendo? Cara, o último filme que eu assisti novo... eu assisti ontem, pela primeira vez, foi Star Wars, Os Últimos Jedi. Um filme novo. Eu assisti ontem. É um filme novo. Esse aí é bom, hein, Igor? É um filme novo. Esse aí é bom, hein, Igor? Foi o último filme novo que eu assisti. Eu odeio. Foi o filme mais recente que eu assisti. Eu odeio esse novo filme. Não é que eu odeio, eu achei o filme realmente bem cara, mal. É um filme... É fraquinho esse filme, hein? Eu vou dizer pra vocês que é... Cara, eu tava vendo, cara, que a gente tá num nível de chegar que, tipo assim, os filmes spin-off de Star Wars vão ser melhores do que a saga principal, cara. Porque o coisa lá foi legalzinho, né, o Rogue One, é um filme maneiro. Foi legalzinho. É um filme maneiro. Eu tô achando que esse filme do Han Solo vai ser bacana. E eu acho que vai ter mais um que vai sair depois, né, que aí, eu acho que do Yoda, alguma parada assim. Cara, se os três spin-offs forem legais e esses três forem mais ou menos, mano... Pô, esse filme pra mim já tem uma coisa erradíssima, esse novo coisa. O coisa já tinha que morrer no primeiro filme, aquele. O filho lá do Han lá. Já dando spoiler já nessa porra já. O Igor também já sabe que viu o segundo. Mas o. Esqueci o nome dele agora. O Kylo Ren? É, cara. Cara, esse moleque, pelo amor de Deus. Ele tem uma. Não, esse é muito chato, cara. Sim, muito e chato. Ele tem um problemão, cara. Porque ele taca a máscara. E tu, tipo, porra. Que presença do cacete, porque a máscara é bacana, a máscara que ele usa. Aí ele e tal. Tira, né? Aí ele tira e usa mais essa porra. Falei, caralho, cara. É porque pagam ele, né? Aquela problema de filme. Não, peraí, só deixa interromper aqui por uma coisa que aconteceu no grupo, que ó, Borgo Reverso. Pessoal, vou dar uma pausa também. Tô no grupo do Neiva. Borgo Reverso saiu, mas. mordeu. Mordeu. Cara, esse grupo vai acabar. Mano. Mordeu. Eu vou botar o Belo lá no outro. No outro lá, no do Eba mesmo. Não, aí eles vão sair de lá também, aí vai voltar essa maluquice. Cara, sempre por querer sair. Não, o Noeba tem que ficar intocado. O Noeba é tipo é o. É. Não, mas bota o Belo lá e deixa ele lá, intocado. Assim, não, eu não sei se eu quero. Eu vou entrar não, eu só você. Queria. Fala e aí. Eu só queria lembrar que tem um grupo aí que inclusive eu saí essa semana passada, porque eu nem lembrava que esse grupo existia, o grupo de RPG. Vocês nem lembram mais. Caralho, o grupo de RPG. Tem uns três grupos. O RPG que a gente nunca fez. É, é verdade. Foi culpa do Rafael que fica com baitolagem. Ele que assim, isso? Vamos lá, vamos gravar. Não, ele fala assim, ah, vamos lá, eu vou, tô indo pra casa pra gente gravar. E beleza. Aí todo mundo entra, esperando o Rafael. E Rafael não aparece. Rafael faz igual o Igor. Ei, vão entrando aí que eu já chego. Eu vou. Eu vou só aqui fala comprar aí, um cigarro e já volto. Já entro na chamada aí. E ele é o mestre, ele vai mestrar. Petista safado. Espera aí que eu já vou. Podia, aí se beleza, vocês cara. Fizessem esse RPG, eu entrava pra jogar com vocês, hein? O Brasil versus PT. Seria legal, que a missão é tirar o Lula da cadeia. Caralho, pensa só, velho. Pô, ia ser foda, ia ter a Mídia Ninja, o MBL. Pô, ia ser pica, caralho, pra... Aí caralho, eu... isso sim, ia ser... Isso ia dar um próximo. Ia ter uma missão que você tinha que cavar o AS tiradão do helicóptero. Puta, ia ser do caralho, mano. Ia ser o melhor RPG baseado na política brasileira. Inclusive, ia ser melhor do que Carta Capital, a Hora do Brasil, essas coisas políticas. Capital versus Vision. Porra, ia ser foda. Pô, quem podia botar um viado desse pra montar isso aí, né? É o que eu digo no bom sentido. Mas podia botar um cara pra fazer, pra montar essa historinha aí. Ô, surfista que é criativo. Quando que viado é no mau sentido? Eu não consigo entender, assim. É verdade. Não, porque... É aquele negócio também, falando de preconceitos, quando aqui no Rio a gente tem muito esse costume de falar, ô, viado, vem aqui. Pô, mas tu é um viado mesmo, hein, seu filho da puta. Aí, ó. Quando você é um viado mesmo, filho de filha da puta, é... É ódio mesmo, entendeu? Agora, quando você falou, pô, podia montar um viado pra fazer isso aí, é um viado. É uma pessoa de respeito, de carinho. É um elogio, né? É tipo, carinhosa, ô, filha da puta, vem aqui. Aí o cara vem... No Rio é diferente, né, gente? A comunicação é totalmente diferente. Né? Sim, totalmente diferente. Mas podia botar uma pessoa de bem pra montar essa historinha aí, ó, coisa. Pô, é porque se botar PSDB versus PT, eu acho que fica muito Marvel versus Capcom. Né? Se botasse agora Brasil versus Lula, acho que já faz mais sentido. Aí botar o Espanhol, a Mando... Tem que botar um cidadão de bem, né, pra poder... Sim, puta, já pensou no, a gente andando na quest e encontrar o Bolsonaro, mano? Bolsonaro, de Beiranaro. Bolsonaro. O rinossoro. É a contraparte. A contraparte boa do cara. Estamos ali. Ah, não, cara, a gente tem que gravar essa porra. Agora me deu várias ideias. Porque essa questão tem que ir, Bolsonaro tem que era tudo que tinha de bom dele que saiu, né, cara? E aí agora só tem o Bolsonaro. Cara, o problema é que o Alex ele tinha conseguido terceirizar o trabalho dele, que era de mestre, o Rafael. Só que um dia que o Rafael foi gravar, os caras só deixaram eu, Rafael e o Zé na chamada, tá ligado? Aí ele viu, ele viu que a gente não sabia de porra nenhuma, nunca mais ele apareceu, tá ligado? É. Muito bom. Pô, mas não vai ser só rolar o dado e o cara contar a história? Eu quero que nem o Nerdcast de RPG. Eu só jogo se for assim. Deixa o cara rolar o dado e contar a história. Aí você já pode escrever na história agora já, tá ligado? É. Quem vai fazer o quê? Quem vai morrer? E o coisa tem que sempre morrer, né? O 3D sempre tem que morrer no começo. Sim. Porque parece que ele chega lá meio cheirado, né, cara? Sei lá. Porra, que aqui, isso, vai rapaz? Vai gravar com os caras... Mas eu acho que ele é assim normal, cara. Eu vi um outro podcast também, um Minuto de Silêncio, que ele também tá assim. Pô, ele é tipo, super acho gente que boa. Cara, ele é tipo, muito chato, os caras têm que se livrar logo dele, né? Pra ver se ele sai logo dele. É, meio bully. Cara, isso é muito bully reverso, né? Os gordinhos jogando o cara pra fora, né, mano? É muita loucura, né? Tipo, o maluco sentava com os nerds... E aí até os nerds dão fora nele, cara. Dão fora nele, isso é muito triste. O gordo, que é só um problema, né? Não é uma deficiência, ele tem que zoar o cara todo. O cara, o Igor deve estar muito calado. Cara, o Igor tá muito calado. Não, é só um problema. Coitado do Igor. É só um problema. O cara é personificação de um problema. É. Ele é deficiente, ele é só um problema pra sociedade. Só um fardo. É, cara. Não, não, você tá aí, tá vivo, tá consumindo mesmo mais que a gente, né? Mas deficiente que você é um. é um problema, né, cara? A gente tem que resolver em algum momento. Exato. Caralho, que horror, cara. Mas, pô, ô, vamos fazer, senão faz só a gente, não tem problema. Precisa de quanto, surfista, pra jogar esse RPG PT vs Brasil? PT vs Brasil. A gente vai ser o PT, né? A gente vai ser o Brasil, não. Porra, a gente vai ser... Não sei quem tá mais fudido, né? Não, apesar que pra ser o Brasil e ser o PT, melhor ser o PT. Aí a gente faz quatro personagens. Pô, eu queria ser quem do PT que eu queria ser, cara? Chico Alencar saiu. Porra. Que do PT você queria ser? Tipo aquele chat, tá ligado? Cara, é tipo... Que aquelas... super-herói você pois... seria, Davi? Quem do PT você seria? Porra, quem? Pior que no PT é só filha da puta, não dá vontade de ser ninguém, cara. Sei lá, cara, o Lindbergh, cara, talvez, não sei. E seria com muita ressalva, assim. A gente podia botar um tipo, sei lá, o Magia vai querer ser quem do PT? Aquele maluco que foi preso lá, um deles, aquele maluco que foi preso, tantos foram presos. Não, mas o negócio da RPG, ó, já tava tudo quase esquematizado, tava quase ali entrando já, que o negócio é o seguinte, a gente ia ser uma agência de super-heróis brasileira, tá ligado? Que a gente, a nossa sede é em cima de uma pizzaria, no segundo andar de uma pizzaria, e aí, tipo, tem eu, que eu sou a Magia, só que eu sou um agente da Hydra de uma outra realidade, que viajou no tempo e agora tá preso aqui. Aí o Ian é um mago psicodélico Beatles que tem um corvo de estimação. O Borgo fez até a arte desses personagens. Aí o Zé é o mercenário que lutou na Sérvia, tá ligado? E agora parou e agora quer ajudar as pessoas. Ficou traumatizado. O Paulo em si, ele é tipo gladiador dourado, assim. Ele viajou do futuro e tá aqui, ele tem um robô. E o Igor, ele era tipo um wrestler. Um wrestler muito foda, assim. Com Black Power, com Zika pra caralho, que ele é o tanque da equipe, que ele ia matar todo mundo. Que ia matar não, ia dar porrada em todo mundo. Porra, o Igor era aquele cara do WWE novo, que até joga videogame também, ele, eu sei quem é que tá falando. Um que de vez em quando tá com o cabelo trançadinho, ele tem maior cabelão de Black Power também. De vez em quando ele bota meio coquezinho. Vou pegar o nome dele depois e mando pra vocês lá. Eu já vi até, eu vi o boneco do Igor de verdade agora mesmo, real, né? For real. Olha aí, Igor. Eu tô sabendo, né? Porra, pô, bacana, cara. Pô, tava maneiro. Tanto é que o Magia já decorou até os personagens já. Pô, podia ele rolar. Ele fez fanfics sobre. Caralho, aí. Chegou não, a fazer fanfic? Fanfic é. Não sei se fanfic não, mas. Mas daquele tipo ainda, hein? Daquele jeito. Ô, louco, que no final todo mundo. Daquele tipo de fanfic. No final todo mundo faz amor gostoso. Que a gente, o Belo, não sei se você sabe, mas a gente fez uma luta teste que era tipo eu, o Ian e o Paulo, a gente brigando num terreno baldio assim, tá ligado? Tipo numa dimensão de bolso. Eu ganhei, eu matei os dois. Ô louco, aí ó. Não, matei só o Paulo, o Ian quitou. Ô louco, que fugiu. Que rolou. O Ian se matou, foi bem engraçado essas lutas de vocês. Pô, vocês não gravaram isso não, cara? Cara, acho que não. Porque não, a gente era otário e a gente pensou que ia pra frente, tá ligado? Aí, é, a gente fez só pra... Cara, a gente tem que ser o Brasil, bom. Então. O Brasil que é assim, é otário e acho que tudo vai pra frente. Cara, na porra, agora cara, eu fiquei com vontade de jogar RPG com você. Cara, bora marcar. Nossa, vai bora marcar, certo. Isso é a maldição da juventude. Surfista, eu já não tenho mais idade pra isso, Surfista. A vida, quando você fica velho, a vida passa mais rápido. É verdade. Oh, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês têm visto Guerra Infinita, alguma coisa assim? Sobre Guerra Infinita, trailer... Nada. Não. Vocês estão se guardando não. Mesmo, vídeos pro filme? Na estreia, vocês... Estamos se guardando. O No Ovo já gravou um cast sobre Guerra Infinita ontem e eles falaram de spoiler, então ninguém vai querer ouvir a gente. Porra, não me guardo nem pro casamento. Na verdade... Olha só! O que eu tô perguntando é assim, vocês estão vendo, o que é que vocês acham do... Vocês acharam massa o trailer? Vocês acham que vai ser o filme mesmo foda? Tipo, o filme do ano, o filme da década aí, o filme do século? Tomara que seja melhor do que a HQ. Já é um bom passo. Não, a HQ é antiga, né, cara? Então. Tomara que seja. Que nem Invasão Secreta. Tomara que se fizer um Invasão Secreta, tomara que seja melhor do que a HQ. Mas ó, vocês estão hypados assim? Cara, eu vi uns spots, eu vi uns trailers estendidos e porra, velho. Caralho, quanto mais mais empolgado eu fico. Eu tô hypado. Puta, cara, esse filme eu queria ver porque... Eu quero ver o Thanos contra o Hulk, cara. Tem que, sabe? É isso que eu quero ver. Quero ver só o Thanos contra o Hulk. Inclusive, aquela tem uma parte do trailer que vocês veem, que tem a Hulkbuster, né? E não tem o Banner, o Bruce Banner. Não é verdade? Só que tem outra cena. Não tem aquela cena que eles estão tudo correndo? Lá em Wakanda? Já tem ali o Hulk. Ou seja, o Bruce tá dentro da armadura Hulkbuster lá. E aí ele vai... Vão detonar com a armadura. No Sherlock Holmes de no grupo. Tô achando que é isso, hein? Caralho. Tô achando que é isso, porque não tem por que tá aquela Hulkbuster ali, sabe? Tipo, a não ser que seja pra proteger alguém dentro. Será que tem a Shuri, não? A Shuri, cara? Acho que não. Ela que a minha tecnológica. Ela não aparece em nenhum canto. Ela não aparece ali. A não ser que tenham tirado, né? Com efeito, né? Tenham tirado ela dos trailers. Mas ela não aparece ali no. Ela tá. Não estavam falando que ela tá aparecendo até mais do que o Gavião Arqueiro lá? Que ela aparece até na capa do negócio e o Gavião não aparece? É mesmo, né? Caralho. Rapaz. Ó, Clint triste aí. Clint que gosta de botar os coisas do Arqueiro. O Gavião. Mas é porque o Jeremy Renner não se aposentou, não, cara? Ele. Tá louco, cara. Não, tem gente ali ele que tem que se aposentar. Ele não se aposenta, pô. O próprio... Mas ele não tem filme. Não tem filme com ele que saiu aí recentemente. Aquele Missão Impossível novo. Não é com ele, não, né? Não. Ele fez o penúltimo, que aí tava... O próprio Tom Cruise tava querendo... Tipo, pendurar as chuteiras, né? Só que, porra, viu que ele não segurava a onda, e aí foi. Jason Bourne, a mesma coisa. Ele tava como promessa de ator de ação, só que não vingou. Exato, exatamente. Ele não parece que não se parou. Veja essa imagem que eu mandei no grupo. Quer dizer, no Hangout. Caralho, que escroto, cara. Rapaz, e tá bem desenhado, hein? Tá muito bem desenhado. Tá bem desenhado pra caralho. Você conseguiu achar, ô surfista? Eu vi aqui. Tá no celular? Aparece lá na frente. Chegou a ver, Igor? Ó, o Igor foi jantar de novo. Foi jantar. E chegou o momento do podcast em que o Igor, ele olha pro lado, ele olha pro outro. Ninguém tá olhando, né? Opa! Exato. Essa guerra infinita, essa coisa é chata. Sumiu, ele sumiu. Essa parada do guerra infinita que você tá falando, surfista, até pra continuar nesse assunto, eu acho que eu tô querendo ver, se for perguntar assim, pô, Belo, qual a tua motivação? É o porradeiro desdenhado que já teve, porradeiro que vai ter de novo, agora com Thanos... É você ver todo mundo junto de novo, que esse era o plot dos Vingadores, que agora só aumentou, né? Mas eu tô querendo mais ver ele pra ver o fechamento do Capitão América, né? Que aparentemente esse é o último filme que o Steve Rogers lá, o atorzinho lá, que é o Thor, que é dois heróis em um, né? Que é Tosh Humana e é Capitão América. Foi Tosh Humana, né? E vai fechar a saga dele. Deixa lá. Não sei. Eu vi que eu vi uma matéria em algum na internet aí, assim, uma chamada, né, de uma matéria, de que eu nem entrei na Terra, né, até porque, como diz aquele, diz todo bom cidadão de bem, né, você não precisa entrar na matéria pra saber do que se trata, né, tá falando a matéria. Primeira lei da internet. Olhou ali a chamada, né, pá, já pressupôs tudo, né, que tem, né, e pronto. Inclusive, você tem que ignorar pontuações nessa chamada. Você só olha ali e vai. Eu vi que os diretores eles falaram que é um arco, o arco que eles começaram, que eles, diretores, começaram lá em Soldado Invernal, Soldado Invernal, eles estão fechando aí com Guerra Infinita. Que seria Soldado Invernal, né? Guerra Civil e agora Guerra Infinita, né? Eles estão fechando aí um arco pessoal deles. Os irmãos russos, que não são russos. Acredito eu que seja com o Capitão, né, cara? Um arco pessoal com o Capitão Sim. América. Né? Eu tô achando que eles vão colocar, cara, porque o Soldado Invernal tem uma fanbase agora, né? O pessoal curte ele pra caraca mesmo dos filmes. É um filme bom, cara. É um filme bom. É um filme foda. É ação que surpreende, que você olha assim, cara, que legal. Te falar, até hoje eu acho ele o melhor filme da coisa assim, da Marvel, por ser diferente, eu acho ele melhor. E é engraçado isso, né, cara? É um filme de ação que não tem nada massa velho pra caralho. Tipo, exceto a parte dos porta-aviões caindo, mas ainda assim é um filme mais um filme de ação, assim. Uhum. E tem muita cena prática, né, cara? Eu tava vendo esses dias um trecho. Exatamente. Dele. Tem uma briguinha aqui lá. Essa briga que tá ele, o Soldado Invernal e a Viúva. Que eles têm, tipo, uma briga com facas, tá ligado? E aí o Soldado Invernal deixa a faca cair e faz toda aquela firula. Eu falo assim, caralho, parece que eu tô vendo um filme do Stallone na época áurea dele. Antiga, né, cara? Não, é muito. O filme é muito bom. Mano, aquela cena em que o Soldado Invernal atira no carro do Nick Fury. Samuel Jackson, do Nick Fury. Né, ele atira no carro, né? O carro explode a traseira. Aí ele sai do meio, dá um passinho pro lado. A câmera fica de lado assim. Pega as costas dele e o carro passando por ele. Sabe? É muito quadrinho aquela cena, cara. Sim. Tipo, sabe? E o carro passa bem em câmera lenta, assim. Caralho, aquela cena é muito boa, cara. Cena de ação muito boa, sabe? Sim, não, o filme é excelente. O pessoal fala muito de Marvel e toda vez que sai um filme da Marvel, vai sair agora o Guerra Infinita, e aí o nego vai falar, nossa, esse é o melhor filme da Marvel. Isso aí eu já ouvi muito mais de uma vez. Mas eu acho que os filmes da Marvel que realmente são bons, é aquele filme que você vê no cinema, isso a Marvel faz... com excelência, essa Marvel dos cinemas, que você vê o filme ali, por mais que o filme não seja isso tudo, você sai, caralho, com os olhos brilhando, pelo que mostra. Sai, sai, isso é verdade. Você vai ver uma segunda... Pode falar. Pode falar. Não, pode ir, Isa. Pode ir, velho. Aí quando você vê uma segunda vez, tu fala, puta, pô, esse filme é bem assim. Agora, Soldado Invernal... muita gente não curtiu, mas eu acho que o Guardiões 2, ele ainda consegue se sustentar depois. Guardiões 2 também. Eu gosto do primeiro, eu gosto mais do primeiro, mas essa questão pessoal. O 2 é melhor mesmo, assim. Tecnicamente falando. Gravado, gravei aqui. É melhor. Mas, né? Eu já falei isso mais de uma vez. Deixa de baitolagem. Mas o Capitão. A franquia, quer dizer, a franquia não. A série, né, do Capitão América no cinema, eu acho que ela é realmente. De maior sucesso que tem, né? É mais consistente. Olha aí, nesse momento, o nosso amigo Igor, né? Acabou de cair da chamada. Cair não, né? Ele saiu da chamada. Ele mutou, né? Aí já deu aquele... Caralho, mano, a gente tá sangrando. Caiu que nem aquela pomba que fica olhando assim pra baixo. Aí ela vê que eu tenho ninguém, ela dá um pulinho assim. Sabe, ele fica olhando, ele né, olha pro lado e volta, ele diz, eu vou mutar aqui... Aí dá uma travada de uns 5 minutinhos mutado. Tá sangrando, né? Eu soquei a minha própria carne, mas não está sangrando. Já volto. Já volta aqui. É aí tipo esse Ventura, né? Ele luta com a mão dele mesmo. Ele muta, fica uns 5 minutinhos, dá aquela de chavada boa e aí, ó. Tchum. Você só ouve o plulum, que é ele saindo da chamada. Caramba. Mas fala aí, Clay, vai aí, Clay. Ah, não, só acho que realmente, tipo, de franquia, assim, de Thor, até mesmo do Vingadores e tal, que, tipo, de todas essas, o Capitão América é que tem a maior qualidade de filme consistente, porque ele tem dois filmes bons e um filme de origem que é ok, né? É verdade. O filme de origem é bacana, o pessoal reclama muito, inclusive fizeram muitas comparações, porque a história da Mulher Maravilha, que pega essa parte da Segunda Guerra, é muito parecida com a história do Capitas, sim, mesmo, né? Essa parte mais... Eu acho o filme, o primeiro filme dele ali, muito bacana. Cara, te falar que eu vi ele no cinema, aí, pô, fiquei hypado e vi o filme uma segunda vez, depois já vi em casa já. Eu acho que tem coisas ali com o tempo que realmente dele vai ficar horrível, que é aquela cena da, dele na cabecinha do corpo pequeno. E é, já tem coisa ali que tá datada. Assim, tá datada, mas porra, tem que levar, tem uma consideração. E, é, tipo, mas tem cena muito boa, né, cara? Tipo, tem uma pegada muito... Eu acho que os russos, quando eles pegam o Capitão América, eles assumem o Capitão América ali, no Soldado Invernal, e eles veem o potencial político que é o Capitão América, né, cara? Uhum. De crítica social-política, né? De pegar o herói e fazer um, por exemplo, um filme de espionagem, né? Com aquele viés pautado pra política, né, cara? Um viés político ali, não um viés tipo, bandeirista, nem nada disso, mas um viés de uma crítica política ali, né? Né? Mas assim, porque você vê que no primeiro filme tinha isso já. Se você olhar em retrospecto, tinha, por exemplo, os caras pegam o Capitão América, tem o experimento lá, né, pra criar o super soldado, né, e tudo mais. O cara morre lá, o cara, fica só ele. Aí ele se torna obsoleto, porque não tem mais outro, não vai ter outro soldado, então é um projeto que falhou, sabe? Tipo, não tem onde a gente não pode fazer outro soldado, a gente não tem como fazer outro. Tem esse aqui, que vai servir de nada, né? Uhum. Isso é o olhar do governo americano, do exército americano pra ele, né? Tanto é que você vê isso. E que é ele fazendo show pra poder motivar investidores na guerra, né? Primeiro ele faz isso, né? Ele vai lá e motivar o cidadão americano no solo americano, né? Que é aquela coisa, de aquela paixão, né? Aquele patriotismo, olha só. Aquele patriotismo. Tô igual o Bigode, cara. Perdendo as palavras, puta que pariu. Tá foda. Tem aquele patriotismo todo. Olha aí, agora você... E só que quando ele vai fazer a mesma palestrinha dele, o mesmo showzinho dele lá com os soldados, porra, os caras estão tudo fudido ali, estão se fudendo com o que ele tá dizendo, cara, né? Os caras estão num ambiente de guerra, estão em situação assim, triste, né? Tem gente que perdeu amigo ali naquela situação, tem gente que... Então, assim, é uma situação de guerra e é uma situação terrível, né, pros caras. E ver um cara falar sobre patriotismo, cara, e enquanto isso, sabe, eles estão se fudendo, o soldado mesmo tá se fudendo, e aí os caras falam cena com é ele. Foda, né, o Alex, porque essa cena, até a galera do MDM lá, mais velhaca, não gosta muito desse capitão, um dos motivos de não gostar, é porque essa cena marca aí o capitão, que é o capitão dos quadrinhos de muito tempo, que é aquele cara nacionalista pra cacete, e, tipo, a América acima de tudo, e, porra, o capitão, ele percebe ali o que tá acontecendo, né? Esse filme, esse primeiro filme, nego, chia muito, mas se você olhar pro fundo, cara, o filme marca bem as motivações dele pra ele fazer o que ele faz hoje. Exatamente. Nessa hora que ele vê, ele, tipo assim, caraca, eu tô num negócio totalmente errado. Ele acha que tá fazendo bem nessa demonstração e tal. Perfeito. Cara, tem uma cena antes dessa, que é o cara lá no começo, aquele cientista, quando ele tá conversando com ele, né, que eles estão bebendo, e ele fala, você acha que eu te escolhi porque você é alguma coisa, isso aqui? Não, eu te escolhi porque você tem um coração bom, você tem tudo pra ser um bom soldado, então tu percebe, caralho, pô, realmente, esse cara aí tem o que é preciso pra ser um super-herói. E aí ele olha, né? E aí ele olha pra si, né, cara? Ele olha pra si e diz, caralho, o que eu tô fazendo, né, cara? Tipo, eu não tô ajudando nada com o que eu tenho, né? O poder que eu tenho não tá ajudando ninguém, né? Não tá ajudando quem realmente importa, que são os soldados, né? Que são as pessoas, né? A terminar a guerra e tudo. E aí daí ele embarca no momentinho de ação dele, né, que aí o filme vai pra toada de filme de herói mesmo, de ação, mas tem isso no Capitão América, no primeiro, tem essa pegadinha política aí. Sim. Também, tem essa criticazinha, né, que essa piscadelinha Não, e o filme, guerra, o filme, né, tecnicamente, toda, né? apesar dele ter essas partes 3D, ele tem muita parada bacana. Não sei se a gente já comentou isso aqui, eu comentei com vocês. Tipo, aparece umas cenas com os carros andando. E esses carros, eles são totalmente o modelo da Segunda Guerra, que era o carro com o farol mais pra baixo, pra se um avião passasse, não conseguisse pegar o farol do carro e tal. Tem tudo um ali que, caralho, remete muito. Tu vê que é uma parada jogada, que não é algo pouco, né? Sim. Pô, filho, exato, é muito tem foda. Um estudo de época ali, né, cara? Tem realmente um estudo de época, né? Sim, a roupa que eles usam, aquela questão da... Quando ele dança lá com as meninas, você vê que é bem aquelas meninas de pin-up mesmo, né? A roupinha e sim. Tal, que o cara pede, pô, traz as meninas de volta. Sabe a cena massa que eu acho assim, que... Cara, isso é interessante no Capitão. São cenas de ação relativamente simples, mas que empolgam, né? Uhum. Porque, por exemplo, a cena que ele corre atrás do táxi, por exemplo, quando ele acaba de se transformar em Capitão América, né? Uhum. E vem o cara e mata o Dr. Lys e foge, vai fugir, né? Uhum. Vai sair vazado, né? E aí ele vai perseguir o cara. E aí ele começa a correr. Tipo, óbvio que os carros ali, na década de 30, ali, 40, eram carros que não corriam tanto, né? Óbvio isso, né? Uhum. E tudo. Mas quando ele começa a correr, ele percebe que ele consegue correr na velocidade de um carro daquela época, né? Que ainda assim, para um ser humano, é meio impossível. E ele começa a correr, começa a perseguição e começa a perseguir o carro. É uma cena muito, muito bacana, cara. É muito interessante. Eu acho que ele pega. Ele se protege nessa cena com a porta de um carro, uma parada assim. Pô, essa cena é muito boa, cara. Essa cena é muito boa. Isso, essa cena é muito legal, cara. E ele ainda vai, ainda nada, né? Ele pula, se eu não me engano, no sim, ele tira o cara do submarino, ele mesmo. Submarino. Aí ele puxa o negócio. Essa cena é boa, cara. Cara, isso aí. Exato. Isso aí que eu não entendo esse rage todo. Contra esse filme, porque o que que acontece? Ele fecha legal, por mais que eu acho que, tipo assim, a gente só viu Caveira Vermelha uma vez só, né? Eu queria ver mais, mas é, né? Ele faz pois essa coisa toda, mostra Marvel lá. Com vilões, né, cara? E o Caveira Vermelha é um vilão tão massa pra poder você colocar ali na Hydra, sim, né? Sim, pô, ele é um vilão que é vilão de verdade, né? Que o cara realmente tá comunado com a maldade. Isso acho que faltou um pouco em Vingadores 2, sabe? Uma coisa mais pé no chão, não precisava ser tão grandioso, precisava ser o Ultron exatamente. Não, e é um problemão, da Marvel, né, cara? Problemão, inclusive, pra mim, Pantera Negra também sofre disso. É essa porra. Podia ser um Caveira Vermelha, né, cara? Podia ser um Caveira Vermelha, tipo, controlando a Hydra e a briga dos Vingadores contra a Hydra, né, cara? Sim. É o que eu ia falar, cara. Tipo, o vilão ainda se sustenta bem, até porque o ator também é do caralho, né? O ator lá que faz o Mr. Anderson. Mr. Anderson, não, o Smith do Matrix, faz o Fusão lá do Senhor dos Anéis, que eu esqueci o nome agora. Tipo, o cara sustenta bem pra cacete aquilo dali. E quando ele chega ali e ele vai embora, tu fica, porra, eu na época eu fiquei esperando, falei, caraca, será que a gente. Eu achei que o inimigo dos primeiros Vingadores ia ser o Caveira Vermelha, que ele ia voltar montado num cavalo alado e ia atacar o foda-se, mas mesmo assim, quando não é ele, você vê que o filme, ele fecha ali o ciclo, você entende o que é o Capitão, porque o final, por mais que eu vi muita gente não curtir muito o final, mas o final, por mais cara, que tenha aquele... bastante do final. É que joga pro futuro, aquilo dali, tipo, ó, é pra não, você não gastar um tempo dos Vingadores mostrando como o Capitão América voltou. Exato. Entendeu? E aí ele vem e faz aquilo dali, e ele ainda continua com o Capitão América. Você pode ver que todos os filmes que tem o Capitão tem uma coisa ou outra da Hydra. A Hydra é um inimigo constante do Capitão, diferente de tipo Loki, pros Vingadores e tal. E quando tem essa porra toda, no segundo ele insere um jeito de inserir um pouquinho aquela história do primeiro com o maluco lá dentro do computador e tal, e ele falando que ele tava coordenando tudo. Eu tô muito curioso, cara, pra ver como é que vai ser esse... Infeliz, eu queria um só do Capitão. Eu queria um só do Capitão, mas... E é porque o... Engraçado, né? E o único vilão que não morreu, assim, que não foi desperdiçado até agora, pelo menos no momento, e que vai ficar esquecido porque ó, tá indo pra outra pegada, outro caminho, né? É o Zola, né? Que é justamente do Guerra Infinita, né? Sim! Do Guerra Civil. O Zola lá não morreu. O Zola não, desculpa. É o Zemo. O Zola morreu. O Zemo é que não morreu, né? O Zemo tá lá preso. Zemo também foi outra coisa que a Marvel podia fazer mais, né? Podia Podia se esforçar mais, que dá uma humanidade pro cara que talvez não... Tinha que ser melhor trabalhado. A Marvel tem um problema seríssimo com vilões, cara. É, o negócio é que combinou com pra motivação dele, né, cara? Uhum. Ali, a humanizada dele combina com a motivação dele, né, cara? Porque tinha que ter uma motivação, né? De qualquer forma. Mas o personagem realmente em si é meio zoado, assim. Mas apesar do filme ser muito bom. Isso é engraçado, né, cara? Os caras comparam, assim... Ah, os desse Neco, né? Desse Neco vai falar. Ah, no Guerra Civil é a mesma coisa de Batman vs Superman, né? Uhum. É, o cara lá, o plano dele requer muito... É, o plano requer muita coisa dar certo pra que o plano dele dê certo, né? Uhum. Só que, cara, a diferença... É, aí você pode pegar facilmente e dizer... Essa é justamente a diferença entre um filme bom e um filme ruim, né, cara? Porque o filme bom, ele te convence, pelo menos enquanto você tá assistindo, ele te convence que aquilo faz sentido. Filme ruim, não. Filme ruim, durante... enquanto você assiste, você vê que aquilo não faz sentido nenhum. Que é tipo... Não faz sentido, né, cara? Essa por exemplo, o Lex Luthor, né, pra gente fechar aqui. O Lex Luthor... Ele bota a mãe do Superman num galpão de costa pra uma janela que o Superman podia arregaçar, né, cara? Entrar e pegar a mãe e ir embora, né? E ele vai pedir a ajuda do Batman, né, cara? Uhum. Que não faz sentido, né? Sim, então, cara, essa a cena... Nossa, aí... Né? É foda, esse cara, é foda. O roteiro ruim, o roteiro bom, né? O filme ruim, o filme competente, o filme... Merda. Mais, né, ou menos. É, um roteiro merda, né? Cara, sim. É muito triste, muito triste. É muito triste, né? Como falar Gugu. Cara, vamos fechar, vamos falar do God of War, né, cara? Eu queria o Clay aqui pra ele dizer que. Cara, que cenas. Tu tá jogando, né, Belo? Tô. Tava. É, não, eu tava jogando, o que eu fiz? Eu peguei o jogo pro meu irmão, né? Eu tenho um esquema de locadora aqui no Rio, tipo Netflix, e aí você consegue pegar o jogo. Eu dei maior sorte de conseguir pegar esse jogo logo na estreia mesmo e tudo mais. Mas calma aí, Sufi, deixa eu só botar a camisa aqui, calma. Vai vestir a roupa agora? Pode ficar à vontade. Eu vou ali buscar a Graciane, vamos ver se o som vai ficar legal ou vai ficar uma merda. Não, tá de boa. Entendeu? Só pra me acabar de fechar isso aí. Vamos fechar. Vamos falar do God of War rapidinho, aí a gente fecha pra poder tu ir. Até porque tá grande já. Tá quanto tempo aí, cara? Você ficar liberado aí, tá vendo? Cara, tá umas 2 horas já. Que isso, Sufi? Então fecha essa porra agora, depois eu vou fazer essa minha caralho. Não, vamos falar do God of War rapidão, só pra... E até porque eu vi pouca coisa, né? Uhum. E aquilo que a gente tava falando de dele ali a jogabilidade com narrativa, né? Parece que tá presente realmente de forma. Pô, a história é muito bacana. Porque assim, no 2. Vou rapidão pra contextualizar, né? No 2. No 2, o que acontece? Você tá lá, o primeiro fecha bem, é fechada a história, fim da história ali, acabou, pronto, né? É, só que aí, acho que você até quem comentou foi tu, não foi? Fez dinheiro pra caralho. E aí teve que fazer o 2, né? Vamos fazer mais grana desse negócio, vamos tirar mais leite dessa pedra aí. E aí os caras fazem o 2. Só que os 2, quando eles chegam com a proposta 2, eles não fazem só por fazer. Não é uma repetição do primeiro. Eles estavam realmente interessados em fazer algo mais, assim. Infelizmente no terceiro, eu não joguei, só vi algumas coisas do terceiro, vi pouca coisa. É, o que eu posso dizer do que eu vi no terceiro é que eles se perderam naquele negócio de apesar de ter ainda uma coisa ou outra interessante ali no terceiro, né? Uhum. Mas eles meio que se perderam demais naquele negócio de cena cinematográfica, sabe? Apertar botãozinho e tirar a jogabilidade do jogador. O direito do jogador de controlar aquele ato, aquela cena, uhum. E fazer só o cara apertar botãozinho, sabe, cara? Sim, o terceiro é o que acontece? O God of War, isso eu acho que eu nem comentei lá no podcast aqui com exclusividade para o Noiba, mas o God of War ele tem uma parada que são três diretores para três jogos, né, cara? Os jogos não são diretores um atrás do outro. O primeiro jogo, se eu não me engano, foi o David Jeff, que dirigiu e fez boa parte do coisa. Foi um projeto dele, que inclusive ele tinha inspiração lá no Fúria de Titãs. Aquele filme, não um filme ruim, mas o... O 81, eu acho que esse filme teve inspiração nisso, teve inspiração no Indiana Jones. A inspiração dele também ele tirou no Caçadores da Arca Perdida, lá no Indiana Jones. De Onimusha 3, que ele jogou e gostou pra cacete. Sufi, desculpa que a minha voz tá com essa aqui que eu tô passando no corredor. Não, beleza. De boa. E aí, tipo, ele tirou a inspiração disso tudo, e fora o que ele tinha lá de Twist Metal, e fez o jogo, tipo, na cara e na coragem, projeto novo, não se tinha nada igual na época. E, tipo, você vê no jogo que ele tem um carinho enorme por questão de cinema, né? Porque o jogo, sim, muitas vezes, é um filme ali que você vê. Inclusive, é um jogo ótimo pra você ver, né? Essa questão do YouTube aí, de vocês vendo esses três jogos, como eu tava comentando, foram dirigidos por caras diferentes. O David Jeff dirigiu o primeiro, o criador mesmo da parada toda. No segundo, ele colocou o Corey Barlog, né, que é o cara aí que tá dirigindo esse jogo, que é o cara que apareceu, que chorou por causa esse da nota. Tá nesse agora? Isso. Tá no quarto? Isso. Esse cara tá de parabéns, de verdade. Sim. Não, e o surfista tem um grande trunfo de colocar ele como diretor, que além de já ter dirigido no segundo, ele era o cara que era o líder de, se não me engano, animação do primeiro. Então ele é um cara que tá no projeto desde o começo. Sim, então ele tem, cara, uma noção. O segundo, cara, é muito foda, porque assim, o segundo, sim, você tá lá, você é gigante, né? Começa o Kratos, uhum, gigante, né? Aí você chega lá, aí gigante, mata o... Aí fica pequeno, né? Você é traído lá, fica, uhum, pequenininho. Aí você já tá com um poderzinho mais foda, aí você vai lá, mata os caras, tal, pá, beleza. Aí você mata a estátua gigante lá, que é foda pra caralho matar ela. Colosso de Rod. É, putz, é muito boa aquela vaga. Aí, é por isso que o bicho desapareceu, né? Que ele existia lá, né, na Grécia. Uhum. Aí, ô louco, velho, trombadinho. Aí, ao vivo, né? Aí... É horrível. Isso aqui é horrível, rapaz. O Belo tá agora brigando, né, pelo celular, né? É. Batendo no... Tira a mão daqui, estou gravando podcast. Né? Olha aí, ó. E aí chega a parte em que Zeus quebra ele, né? Tira os poderes dele. E aí você fica com a espadinha, assim. E você tá fraco, cara. Essa cena... Essa parte do jogo, do segundo jogo, é muito foda, cara. É você. Não, é do colocar caralho, o jogador. Porque assim, você coloca o jogador com. Cara, o jogador não tem nada pra fazer ali, né? O, sim, jogador sabe que vai morrer ali. Sim. E é uma coisa assim, tipo, você quando aperta o botão, ainda, ele, o Kratos ainda tenta lutar. Se você tentar lutar, o Kratos tenta lutar, sim, junto com você. Só que ele vomita sangue, cara, né? Eu comentei isso lá no podcast, dá uma cuspida de sangue se você ficar apertando muito. Exatamente. E é o game design falando assim, o diretor, né? Falando assim, uhum, cara, ele tá aliando ali a jogabilidade com a narrativa pra, uhum, poder fazer o jogador pensar assim, cara, esse jogo aqui é de hack slash, eu tenho que matar, eu tenho que girar aqui, eu tenho que... E eu não consigo fazer isso nessa parte. Sim. Não, ele tá tentando te colocar ali pela jogabilidade, pelas mecânicas de jogo, na pele do, uhum, que o cara tá passando ali no momento, né, cara? Exatamente. Porque essa cena é muito bacana. Eu falo isso. Eu, já pra deixar claro, não sou fanzoca de God of War do caramba, mas, uhum, eu admiro, mesmo não gostando muito, eu admiro muita coisa que ele faz. E essa parte das mecânicas são realmente do caralho. O Zeus faz essa arapuca pra ele, né? Manda a lâmina que tira o poder dele todo. E quando ele fica ali, pô, você tá na frente do cara que, tipo, vai ser teu inimigo durante mais um jogo. E aí você fica naquela, tipo assim, ele te faz sentir raiva dele. Porque ele te sacaneia, ele te engana. Eu não sei se você lembra, surfista, no comecinho, quando tá começando a luta, você vê que passa uma, tipo, um pássaro e cola no colosso. Só que no começo, quando você vê, você fala assim, caraca, Atena. Tanto é que o Kratos mesmo fala, Atena, você está conspirando contra mim. E aí você fica, exatamente, acreditando que a Atena tá querendo te parar, e não é, é o Zeus. E aí, exatamente, começa essa novela toda e tal, e vai pra esse nível. que eu vi que tinha um terceiro, eu sinceramente fiquei decepcionado, assim. Porque ele podia fechar naquele 2 ali. Sabe? É, a gente tava comentando isso ontem, que foi meio que. O surfista, realmente, é uma ideia caça-níquel pra caralho. Eu não te tiro de ficar meio chateado, não. Mas foi muito esperto, cara. Foi muito esperto que ele fez um gancho pra você comprar um videogame novo. Quem curte, ó, só tendo PlayStation 3 que você vai conseguir jogar. Exatamente. Quando eu vi que era só PlayStation 3, cara, eu fiquei, puta, que filha da puta do cara. Né, me deixou curioso aí. Eu tenho que comprar um videogame. Aí não comprei porque não tinha dinheiro, então. Foda-se, né? Não joguei o terceiro. Mas esse novo, eu vendo lá, passando a ver lá os gameplays, né? Assistindo lá o gameplay do Zangado lá. E caralho, aquela cena do contra o Baldos. É o estranho, né? Contra o estranho. Caralho, que foda, cara. Que cena maravilhosa. Não, é muito bacana. É muito, tá muito super-herói, né, cara? Tá muito filme de super-herói pra caralho. O jogo todo, cara, em si tem essas batalhas assim desse jeito, né? Cara, sinceramente, me surpreendeu. Quando o Baldo dá um socão no. Porque eu achei que assim, vai começar aquela besteirinha, né? O Kratos vai bater nele, aí vai começar aquela besteirinha no meio da. Que a gente já sabe como é que é, né? Tudo, o Kratos vai dar um surro nesse cara aí, e aí vai matar esse cara, e aí os deuses vão querer matar o Kratos e vai começar aquela putaria toda de novo. Né? Mas não, o cara dá um socão e o Kratos vai bater lá do outro lado da casa e o cara pula em cima do peso matar. Não, tá, e essa cena é muito foda nele. Essa cena é muito foda porque ele fica tipo instigando o Kratos, né? E o Kratos tá se segurando. Eu acho que o começo, esse prólogo do jogo, eu concordo também, eu já ouvi isso com outras pessoas falando, mas é um dos melhores prólogos de jogo de videogame, ponto, entendeu? Até hoje, se você ver, é um dos melhores, cara. Eu comparei ele, um outro que eu gosto muito é o do Metal Gear 5. Mas, porra, vou te falar que o do God of War superou, cara. Que o começo ele te mostra ali as mecânicas. Surfista, ele faz ponto de te entregar, tipo, um barril vermelho no chão. E você tá quebrando tudo a todo tempo. Que é um negócio básico que eles usavam muito antigamente, hoje se perdeu um pouco. Mas você tá batendo em tudo. Aí tu vê um barril vermelho no chão, porra, vou bater. E aí você explode e pega fogo. E desde aquele momento ali em diante, você vai entender que aquele barril ali, toda vez que você bater nele, ou você jogar ele em alguém, ele vai te fazer mal. Isso aí é o básico da época do Mario, entendeu? Então, tu vê que tem uma parada ali. Ele é bem montado mecanicamente. Em termos de história, ele é foda. Porque nessa parte ele tá protegendo o moleque. E, porra, o problema do Kratos... Isso que é foda, porque... Os God of War antigos, ele é um cara, tipo... Foda-se todo mundo. Eu não tenho valor à minha vida. Eu não tenho, tipo, apreço à minha vida. Sim. Sim, e não tem a de você... Né? Pô, no começo ele fala pro moleque, se você usar a sua raiva a seu favor, você vai conseguir fazer algumas coisas. E tá educando, cara. Uma parada que eu acho que a gente nunca imaginou ver. O Kratos professor, sim, cara. Sim. Ele ensinando o moleque e ele se contendo. Tanto é que algumas vezes que ele vai falar com o moleque, que a gente brincou no começo, tipo assim, ele quando for assim, você atira e tal, aí ele se segura e começa a falar mais calmo. E, mano, que parada genial foi você dar essa fragilidade dele tá mais velho, cara. Que o Coisa até brinca com isso, né? E tipo, porra, você tá velho, não sei o que e tal. E quando ele acaba essa briga, você vê o vídeo, mas jogando é foda. Porque, caralho, tu fala assim, mano, o cara tá cansado. Caralho, ele tá de saco cheio. Porque você jogou, você sentiu que ele... Né? Você bateu no desgraçado que não sentia nada lá, que tava dizendo que não sentia nada em você. Pô, e te dá raiva dele, caralho. E te dá raiva dele, porque ele fica toda hora voltando e ele fica assim... Eu não sinto nada. O dublador dele, eu joguei em inglês, né? Parece que a dublagem em português também tá foda. Cara, eu vi dublado em português e tá muito bom. Tá muito bom mesmo. É o queridíssimo Johnny Bravo, né? Ricardo Juarez, brinca, né? Caralho. Mano, e ele tem a voz realmente parecida, o tom, né? Aquele tom grosso, né? De ou, não sei o quê. É foda, mas... Amor, mas... Eu tô assustado que eu tô na rua e a gente ainda tá conseguindo conversar legal, cara. O 4G do Rio, né? Quem fala mal do Rio... Mas, cara, ele em inglês, a voz do maluco te dá uma raiva, cara. Ele fala, você me bate, mas eu não tô sentindo nada e não sei o quê. E tipo, tu olha pra cara do Kratos e ele tá tipo assim, só cala a boca, tá ligado? Tanto é que ele fala, ué, cara, você fala demais. E tipo, pô, me envolveu, cara. Cara, e vai não crescendo. A batalha vai não crescendo, tipo, chegando, eles pegam árvore. E o legal é que enquanto o cara joga, ele, tipo, tem uma cena lá que o cara arremessa o Kratos no, na árvore, tipo, o Kratos quica na árvore, sabe? Ele quica na árvore e volta e cai na frente do cara, do inimigo. Sim. É muito foda, cara. Pô, tem uma cena. O cara te joga e ele pega a árvore, né? Atravessa uma montanha com a árvore, com o cara, sabe? Tem uma cena que ele pega o cara, aí ele olha pra pedra. Essa cena é muito foda. Eu vi hoje meu irmão jogando e eu tava pensando. Ele olha o cara pro cara, aí olha pra pedra. Gigantesco em cima, né? Aí ele vai lá. Na cabeça desse filho da puta, né? Sim. Ele quebra a pedra, ele olha assim, porra, tô de saco cheio, cara, vai morrer agora. Aí ele quebra a pedra, dá um soco na pedra, joga em cima dele. Aí depois o cara sai da pedra, mano, mas ele olha, tipo assim, ele não tá assustado, mas ele fala assim, caralho, ele voltou, cara. É, e aí vai tudo de novo e tal, o cara racha, novo, né? eles brigando, ele racha o chão do meio, é muito foda. O cara tá de parabéns, mano, o cara tá de parabéns porque eles conseguiram, a equipe em si conseguiu, tipo, superar a expectativa de todo mundo tava esperando. O que que a gente tava esperando antes do trailer? Vai ter um novo... E as betas que saíram, né, cara? Aquele joguinho... Meu Deus, né? Minha filha. Ah, surfista, acabei de pegar na área aqui, tá? Beleza. Não, você tá com beleza pra mim, mas ela não tá ouvindo não, cara. Porque eu tô no fone de ouvido. Tá graciando. Tá querendo encerrar? Quer encerrar, cara? A gente... Não, pode ir falando aí. Só pra fechar, né? Rapidão. Tipo, a gente tinha visto aquele... A gente tinha visto aquele... Aquele trailer lá, né? O trailer gameplay, né? Da E3, né? Tinha que termina com o ápice do trailer, aquele troll, né? Que você já enfrenta ali, né? E eu até te mandei, né? Eu falei, pô, acabei de ver aqui a parte do troll, né? Achei meio assim. A gente realmente tinha achado meio assim. Vou te ser sincero, a câmera muito perto das costas me incomoda um bocado. Ah, pô, incomoda de começo pra todo mundo que é da antiga. Eu já não senti tanto, que eu gosto de jogar assim, né? Mas meu irmão sentiu pra caraca, cara, jogando aqui. Pois é, me incomodou bastante, assim. Depois, engraçado, depois parece que acostuma, porque ela não fica só nas costas dele, né? Justamente porque nessa cena que ele começa a lutar, que aí aparece esse cara, e aí começa a cena, aí eu disse, caralho, isso aqui é outra coisa, cara. Isso aqui realmente, esse jogo é muito. É muito bom. E foi corajoso dos caras, né, cara? Isso. A câmera não fica só nas costas dele, né, cara? Direto ali, né? Não é aquela briguinha chata, tipo, a câmera vai pra longe e depois, né, ela vai na cara do Kratos, né? Vai pra frente do Kratos, depois vai. Mostra, tipo, na parte em que ele leva o soco do. No primeiro soco que ele leva do inimigo, que ele cai lá do outro lado da casa e a câmera, ela se posiciona no chão. Cara, isso é muito foda, essa cena é muito foda, que aí ele olha, no que ele olha pra trás, a câmera se posiciona pra mostrar o que é que ele tá vendo atrás. Cara, é cinematográfico pra caralho, assim. Sim, sabe? Sim, e aí, é uma parada que você não vê todo dia, né, cara? Isso, aí você vê o cara pulando lá da casa, lá de cima, você fica... Puta, você fica tenso, sabe? Imagina um jogador, cara, jogando isso, assim... Pô, é foda, sabe? Cara. É foda. E eu não vi, né? Eu não vi nada antes disso. Esse realmente foi o que eu tô me privando. Então essa cena, cara, pra mim, de tipo, de tu bater e ele voltar de novo, pra mim era tudo novo, né? Então, cara... Isso é foda, porque eles guardaram pro jogo essa parada aí. Meu irmão, os caras acertaram. De verdade. Acho que não causaria tanto impacto se eles tivessem. Eu acho que eu comentei isso contigo ontem, né, cara? Dessa questão desse trailer. Eu falei assim, pô, os caras foram muito espertos de jogar um trailer e não jogar essa parte. Porque se ele jogasse aquilo dali, a gente já veio a gostar. Mas ia perder o impacto pra caralho. Dessa hora de você estar ali e acontecer essa coisa. Porque, pô, Sufício, é muito foda, porque você fica um tempinho jogando e não tem incitação nenhuma. Você vê que o Kratos realmente é um cara, tipo, a força acima da média, mas você não tem nada de outros deuses, nada, você tá só esperando. Você não tem um prólogo, você não tem ninguém ali, um NPC pra te falar o que tu é. E é só você e o garoto. E aí, quando o cara aparece, tu fala assim, porra, a merda então vai ser desse nível, né? De dividir a terra no meio, caraca. Pô, mano, isso foi, cara, muito foda, cara. Jogo... Detalhe que quando ele joga a pedra no sujeito, que é essa parte que tu falou, né? Que ele joga a pedra no sujeito e já racha o chão, né? Sim. Já racha o chão, lá no finalzinho, você vê que a destruição ela vai acontecendo até lá no finalzinho, onde tem uma névoazinha ali que você não consegue ver exatamente por causa da neve. E tipo, vai quebrando até lá embaixo. É pra onde o Kratos tá se dirigindo, né? E o cara levanta, e aí o Kratos fica, puta que pariu. Isso, de porra, novo, filho, se tu viu de novo, se tu viu de novo, tipo assim, depois disso, você vê que ele vai buscar o Atreus depois dessa cena, né? Sim, e lá ele olhando, que agora vai ficar cheio de carro. Calma aí, seu filho, segura um minuto, né? Chegando perto de casa. Mas essa cena, se você perceber, cara, depois quando ele busca o Atreus chega ali e fica falando assim, caramba, o que aconteceu aqui? E aí tá tudo quebrado e tal, e tu fica assim, caralho, cara, olha o tamanho da dimensão que a merda desses caras arrumaram, né? Exatamente, cara, a força desses caras é... Porque nos anteriores, assim, tipo, por mais que o cara fosse gigantesco, por mais que, sei lá, ele vai lutar com Poseidon e Poseidon tá lá no cavalo gigante, né, tá transformado em cavalo d'água lá no... e tudo, era apegado à temática do hack and slash lá do jogo em si. Por exemplo, o Kratos, ele atacava o sujeito de faquinha, né? O Kratos usava as facas com corrente dele lá pra atacar o cara, e tipo, não saía disso, né? Mas que pudesse variar um pouco nessa jogabilidade, não saía disso. Nesse não, cara, nesse o cara usa as mãos, o Kratos ataca com as mãos, nuas, né? Ataca com... Tem o escudo, ele tem o machado. Cara, tá muito dinâmico. Sim. Tá muito dinâmica. Tipo, ele usa as mãos, ele usa o machado, ele usa, inclusive, o escudo, né? Aquele escudo retrátil dele que ele tem. Ah, sim, tem até uns golpes especiais que é só você usando ele. Com escudo, né? Cara, isso é foda, cara. O cara vem atacar ele. E dependendo de como o jogador, pelo que eu vi ali, dependendo de como o jogador. Do time do jogador, dá pra fazer coisa ali muito interessante. Tipo, o cara vem, dá um soco, e aí o jogador pode defender, né? E atacar e contra-atacar. Né, e as cenas, e a câmera, ela se posiciona de lado, ela não fica só nas costas do Kratos, ela se posiciona de lado nesses momentos em que ele consegue dar o counter, né? Dar o counter do golpe. É muito foda, cara. De verdade, esse jogo levou um 10 e merecido, cara. Muito merecido. Sim. Eu digo uma parada, eu tô vendo, pelo menos pelo começo dele, você já consegue perceber isso. Ele tem uma das paradas que eu, Belo, não gosto muito do... Que é um dos motivos que eu não curto muito God of War. Ele tem uma repetição de vez em quando exagerada de certas coisas que depois pro final melhora. Mas eu já vi o pessoal reclamando mais ou menos da mesma coisa. Que nem tipo os antigos, que você tem uma cacetada de armas, mas você acaba usando só uma ou de vez em quando outra, mas você fica sempre naquela. Ele tem essa repetição ainda do combate. Mas eu acho que sim, o jogo tem tudo, pelo menos até onde eu joguei ali, ele tem tudo pra ser realmente, tipo, no nível que nem a gente colocou Zelda ano passado. Ser um jogo bem redondinho. A IGN tem uma definição de 10 interessante. Que eu sempre escuto isso dos caras de lá, que, tipo, o 10 deles não é uma nota perfeita, não é o jogo perfeito. Mas é um jogo que, tipo assim, vale ser lembrado e é um jogo que vai marcar até pra mudar muita coisa. E eu acredito até que esse God of War, cara, pode trazer mais mudança do que o próprio Zelda Bafo Selvagem lá, que eu não acho ele tão revolucionário assim. É um bom jogo, é um jogo excelente. Talvez se aliar os dois, né, cara? Sim. Tem muito jogo que quando o cara pega e o cara vê o que é que foi feito antes, o cara vê que, ó, esse jogo aqui, ele tem influência disso, o cara consegue ver as influências dos outros jogos, dos anos anteriores, das outras mecânicas, né? Que impactaram naquele jogo específico, que foi muito revolucionário, né? Inclusive, esse usa pra caralho mecânica de outros jogos, como o Zeldinha também usa, né? Esse usa bastante a parada que você tava falando, esse parry, que tinha, acho que tinha um pouco nos outros jogos, o parry é essencial, cara, nesse jogo, pra você fazer uma boa luta, você bater, defender na hora certa, o cara abrir a guarda e você bater, que é muito... Dark Souls, né? Sinto muito a galera que não gosta de Souls, mas é muito Dark Souls. Ele tem aquela grade, tipo RPG, de você aumentar o nível e abrir algumas coisas. E eu fui ver umas lutas mais pra frente, né? Uns boss mais pra frente, e caralho, velho. Tipo, se o cara souber jogar, meu irmão. Tipo, uhum. ele pega aquelas as arminhas dele antigas, que são uhum. aquelas faquinhas, né? As faquinhas com as correntes, né? Ele pega uhum. de volta. E parece que o moleque também vai ganhando skill. Sim, você tem como evoluir ele, pô. Evolui também. É, você moleque, tem como evoluir ele também. Isso aí no começo você já sente um pouquinho luta, disso. Tem... Meio que nas finalizações, o moleque também participa. Isso que eu achei foda, cara. Sim. Eu acho que até te mandei duas fotos, né? Pra não ser muito spoiler, né? Até mandei duas uhum. fotinhas ali. E, cara, nessa cena, ela é muito foda. Porque o moleque tá lutando junto. E tem hora que você controla o moleque, saca? Uhum. Pelo que deu pra perceber, o jogador controla o moleque. Tipo, o Kratos puxa o cara pro... Eles estão lá em cima, né? Estão lá no... Uhum. Lá numa montanha lá, alto pra caralho, lá no penhasco. Estão lutando com o cara lá. Aí o Kratos puxa o cara pra trás, sabe? Aí você pensa, ah, o moleque vai ficar aí, né? Cara, porra nenhuma, o moleque pula junto, velho. E é alto pra caralho, tipo assim. E o moleque uhum. tá um pouco se fudendo, saca? É muito foda, mano. Esse menino é realmente um personagem com o qual você vai se apegar. Você vai gostar dele. É porque o que acontece? Tu gosta dele já mais ou menos desde o começo, que a história dele ali no básico é o quê? Ele é o filho do Kratos, né? Do Cleitinho. Uhum. Porque a todo momento ele chama ele de pai, pai, pai. Eu não sei se no final muda, mas ele chama ele de pai todo momento. É, e você sente que ele é o Cleiton Júnior, sei lá, é o mini magia, né? Mas você sente que ele é um moleque frágil, porque ele fala, pai, há muito tempo que eu não me sinto doente, que eles estão tentando fazer a tal jornada, né? Ele uhum. fala, pai, há muito tempo que eu não me sinto doente, eu tô preparado pra ir. Você vê que ele não. O garoto não chega a ser arrogante. Aí você vê que o garoto tem aquela confiança de jovem, entendeu? De tipo, sim. eu não tô preparado, mas eu posso fazer. Tipo, eu acho que exato, eu tô preparado pra mim. E dane-se. Né? E o Cleiton tá lá, não, rapaz, não é a hora. Tipo assim, não é o quê? Até que ele é forçado a levar o garoto, né? Com a situação que aconteceu brigando lá com o maluco lá. Que ele fala, exatamente. Ó, ele fala, pô, pai, mas você falou que não era pra gente ir, mas agora não tem como. E aí você fica, caralho, mano. Isso é legal, né? Como o jogo dá a volta, né, cara? Porque, uhum. assim. Termina ali, eles chegam em casa, aquele primeiro prólogo, aquele comecinho do prólogo ali, né? Fechou ali uhum. a missão primária, né? Que aquilo ali é o tutorial, né? Fechou o tutorial. Uhum. É um tutorial, inclusive, bem jogado, né? Você não fica, uhum. não é só botão, só listagem de botões, você faz a coisa e você é forçado a testar o que você aprendeu, né? E beleza, terminou ali o tutorial, chega em casa, o cliente diz, ó, a gente não vai não, a gente vai ficar aqui mesmo e foda-se, né? Você diz, bom, e agora? O que, que vai acontecer aí? Como é que o jogo vai forçar o personagem a ir pra frente, né? A seguir o caminho. E aí o jogo coloca o cara já, assim, em seguida, já chega lá o estranho lá, que é o inimigo, esse inimigo lá que ele enfrenta, que é outro deus, obviamente, um outro deus. E super poderoso e força ele a sair, né? E ele sabe que quando ele quebra o pescoço do cara lá, desse inimigo, ele sabe que o cara vai voltar, né, cara? Não tem pra onde correr, né? Ele, sim, porque a pessoa sim. se joga o cara, mas porra, ele vai lá e diz: Ó, vamos embora, moleque. Vamos sair daqui. O negócio tá pegando. Cara, isso é uma antítese, assim, eu posso estar falando até a palavra pro significado errado, mas isso é muito uma antítese do Cleiton antigo, né? Que se fosse você... Eu tava pensando, eu falei, porra, se fosse o Kratos antigo, ele estaria fazendo o contrário, né, cara? Ele tá indo atrás de todo mundo pra enfiar uma espada no cu. E não, ele tá saindo pra proteger o filho dele. Aí tu fica assim, esse negócio... Ele tinha esquartejado o cara primeiro, né? Aí depois ele... Uhum. Só porque o cara falou Odin, ele ia lá no Odin tomar satisfação, né? Ia chegar lá e falar, Odin, seu filho da puta, tu anda dizendo... Tu anda me chamando de viado por aí, né? Aí ele já chegava lá, já matava o Odin também, matava todo mundo. O cara mudou, né, cara? A verdade é essa. O cara mudou, cara. O cara mudou, tipo assim, não sei se pra muitos vai ser pra melhor. Mas a gente tava comentando isso lá no cast lá, Lucas. Vai, manda. Não, pode falar. A gente tava comentando isso lá no cast da locadora, que o que acontece? Hoje, aquele Kratos do jogo antigo, ele não cabe bem no mundo de hoje. Porque o Kratos do mundo antigo, ele faz ele. Cara, ele ia falar justamente isso. Ele mudou na proporção do que os jogos mudaram hoje, e principalmente depois de Last of Us, né, cara? É, sim, porque aquela parada, Sufista, não é só. Não é só a parada da questão em jogos em si, que a gente sabe que ainda vai ter. Provavelmente esse ano na E3 a gente vai ter Mortal Kombat novo, essas coisas que tem uma violência exagerada. Mas a realidade do mundo hoje, do mundo, é diferente daquela realidade do God of War que saiu lá em 2005, entendeu? Então, e outra coisa, cara. A evolução dos jogos, ela não é... Os jogos realmente mudou, as coisas mudaram. Uhum, tecnologicamente falando, o público, ele não quer só, tipo, bater e pronto, saca? Ele não quer só isso. Ele quer... O público, ele tá, de certa forma, mais exigente, não só com o gráfico, mas também com jogabilidade, que é muito mais importante do que gráfico. Uhum. Porque a gente passou no PlayStation 3, eu percebo assim, eu posso estar falando merda, mas eu percebo que a gente passou no PlayStation 3 uma geração preocupada com gráfico e pouco preocupado com jogabilidade. Sabe? Em evoluir jogabilidades que já tinham feito. Porque assim, se você pega o Nintendinho, aí você pega o Super Nintendo, o Mega Drive, né? São as evoluções aí, Master System e Nintendinho. Aí você pega o 64, as evoluções de jogabilidade do 64, né? Com mais botões. Aí você pega o PlayStation 1, que tinha jogo pra caralho, com mecânica diferente pra caralho, que muita gente não deve nem saber hoje em dia, esses moleques de hoje em dia sabe, deve nem saber dos jogos de antigamente, de como eles deve nem conhecer um Ape Escape, que usava analógico na época, que hoje é normal. Exatamente, que, né, nossa, um jogo que usa o analógico aqui e tal, né, puta que merda, velho. E não vê, por exemplo, um Homem-Aranha 2, que colocou colocou o sentido de aranha para você poder desviar. Você apertava o bolo, era um botão para você desviar do inimigo. Quer dizer, o botãozão do Batman, a evolução do Batman Arkham Asylum, já tinha acontecido antes, né, cara? Uma geração anterior, né? Tipo, aquela revolução do botão de contra-ataque foi uma evolução de jogabilidade, mas baseada em uma coisa que já tinha vindo antes, né? E no PlayStation 2, tinha muito jogo assim, muito jogo com muita jogabilidade diferente, os caras estavam testando muita coisa. God of War vem nessa pegada aí. Né? E me parece que o PlayStation 3 foi um console de transição que não teve essas coisas. Tá vindo agora no 4. Por quê? Porque justamente no 3 tinha o quê? A preocupação com gráfico, e pouquíssima preocupação com jogabilidade. Os caras, os desenvolvedores passaram. O público mudou. O público começou a dizer: cara, eu não quero só gráfico, eu quero jogabilidade. Os indies começaram a ter muita muita presença no mercado. Sim, uma coisa na época do 3, Sufista, que eu acho que isso é um grande também, o que alterou o jogo, foi o quê? Foi Call of Duty, né, cara? Call of Duty, ele mudou o pensamento do que é lucrativo na mídia, porque o Call of Duty, além de ser essa questão do shooter, que antigamente a gente gostava da história, e hoje parece que o mais novo nem história vai ter, ele trouxe a questão do online, né, cara? Frenético, que, porra, você tá jogando, não sei o quê, não só ele, outros jogos. E, pô, isso aí começou a mudar tudo. Tanto é que até God of War tentou entrar nessa dança lá com a Ascension, que era online e tudo mais. Exato, mas sim, se mudou tudo. Hoje, você vê os jogos, quando sai um jogo que nem o... Que a gente falou, o God of War ou o Zelda, que tem história, eles são, tipo, são raros, entendeu? Eles são raros pra caraca. A Ubisoft aí que deu mais, tentou dar alguns passos pra trás, mas mesmo ela assim ainda tá muito entranhada nesse mundo de coisa online e tudo mais, ela tentou fazer, tipo, com Assassin's Creed de novo, lançar ele lá, apesar de ter um modo online, mas lançar um jogo que praticamente sobrevive pelo single player, né, cara? Então, ainda é aquela parada, apesar de ter muita gente usando, ainda é um negócio muito cru. Você vê, tipo, jogos que nem o Final Fantasy XV, que tá aí pra ter conteúdo até 2019, sei lá, que ainda vai ter coisa, pra manter o jogo vivo. Um jogo que não tem um online e tudo mais. E um online não, PUBG, que é um jogo que tava no beta até pouco tempo, tava no coisa lá. É um jogo que vai viver. Vai viver até trocentos anos, porque é um jogo que. É, e tem o, a galera. E ainda tem galera jogando o Battlefield, né, cara? Sim, CS, Battlefield igual o CS. Jogando, CSGO, né? Pô, até sim, hoje vive CS. Bem pra caralho, cara. Pode crer, tem gente jogando CS. Pra, tem gente pra caralho jogando CS, né, cara? Sim, então esse online que deu essa liberdade, ele mudou bastante coisa também de você ter jogo. Pô, tem o The Division, tá até emprestado com um colega, nem joguei ainda. Tem o The Division. The Division praticamente é um modo história que você só joga se você tiver online, cara. Olha só o nível do absurdo. Há pouco tempo eu joguei de novo aquele da Ubisoft que eu gosto muito, que é o Rainbow Six lá, o Wildlands, que é o mais novo, o Ghost Recon. Você bate nos caras lá no México, na Bolívia, sei lá, negócio de tráfico. É um jogo muito maneiro pra você jogar com os amigos, mas é um jogo se você joga sozinho. Cara, são duas experiências total. É, não funciona. Não funciona de verdade. Você precisa... Os caras estão tentando aliar, né, cara, assim, essas sim, duas coisas, né, o single play com tem jogo aí que tenta, né, não consegue, sim. Fica naquelas meio que consegue, mas ainda falta alguma coisa, mas tem jogo porque tem jogo que funciona como single play, né, cara, não tem pra onde correr, né, cara, é o jogador com o jogo e pronto, tipo, tem jogo que é isso, que o cara, porque o cara quer contar a história dele, né, quer contar uma história, tá usando videogame pra isso, tá, sabe... E é uma relação meio pessoal do jogador com a máquina, né? Com aquele mundo simulado ali. Então não tem pra onde correr muito. Alguns títulos não tem pra onde correr muito. Outros não, outros dá pra você gerar uma experiência maior de MMORPG mesmo, sabe? Acho que tem isso. Acho que tem isso. Sim, é aquela parada que eu falei, eu dei essa volta pra falar dos jogos online, mas pra falar que, tipo assim, a Sony percebeu que o Kratos, né, lá, eu já tinha percebido isso lá em 2005, mas agora ela deu um valor novamente, graças a Deus, percebeu que ele é mais hot, cara. Esse jogo, ele é mais hot, ele é aquele jogo que vai vender console, que o nego vai comprar só pra jogar, entendeu? Vai comprar PS4 só pra jogar esse jogo, então ela deu esse valor. Esse jogo, se eu não me engano, acho que foi o God of War que ficou mais tempo em produção, ficou 5 anos em produção. Porra, pelo que você vê ali na tela, você viu que foi um dinheiro investido do caralho no jogo. Deve ter sido papo de milhões ali, com certeza. Cara, e eu espero sinceramente que eles consigam retornar, porque é triste quando o jogo não atinge assim a potencial do mercado. Eu acho que o God of War é tão bom. Assim. Sim, eu acho que o God of War vai dar um retorno bom sim pra Sony, mas aquele negócio, né, cara, eu tô querendo, pelo menos eu quero assim como jogador, que os caras percebam. Eu tava até tendo essa discussão hoje, conversando, né, com o Cat sobre isso. O Cat falou que, tava dando a opinião dele, falou, cara, eu acho que as empresas grandes não precisam fazer esse esquema do online e continuar fazendo o jogo com história, porque eles sabem que vendo, mas tipo, hoje já vem se mudando muito. O próprio Mario Odyssey lá, que saiu, ele botou, arrumou um jeito de botar o modo online lá no finalzinho, pra você, tipo, ter uma sobrevida no jogo, aquele o modo, até não sei se tu viu, que o Luigi esconde o balão e você tem que achar. Entendeu? Então, as coisas estão mudando, eu não sei se vai chegar a esse ponto. Entendeu? De a gente ver mais coisas, tipo um God of War, quando ele sair, ele realmente tentar de novo e ser mais uma experiência online do que só você, sofá e mesa e alguém assistindo você jogar. Mas as empresas têm que dar valor pra essa parte do single player, pô. Single player do jogo, aquilo dali, cara, é uma parada que se tivesse online, você dependendo de uma outra pessoa, eu sinto muito, mas não iria acontecer do mesmo jeito. Não ia acontecer, cara, do mesmo jeito, cara. Aquele moleque ali tem que ser, não tem que ser um ser humano ali, tem sim, que ser aquele moleque, porque pra poder fazer tem que ser um robô, né? É, Olha o Asimov aí. É, porque tem que ser que faça a história andar, né, cara? Que motive o personagem. Que o jogador se relacione e esqueça. Olha como é maluco, né, cara? Você esquece que aquilo ali é uma... Apesar de que ele leva porrada e não morre, né? tem hora lá que os inimigos... Pô, ele apanha bastante, cara. Pra falar a verdade, ele apanha bastante. Ele apanha de bicho gigante, cara. E aí quando... É engraçado que quando tem um momento lá que o Waldo vai pra cima dele, né? E você fica tenso, cara. Você sabe que aquele desgraça não morre, né? Mas você fica tenso quando ele vai pra cima dele. Olha o Ian. Que isso? E aí, Ian? Ô, é o Ian, entra aí. Ian com respiração de tarado. No final do, olha aí, Robzinho, no final do cast, mano, chegou aí pra pra fecharmos aqui. Só perguntar pra ver se ele assistiu algum, viu alguma coisa de God of War e a gente fecha. Ô Ian. Oh, meu Deus. Ele tá sendo sequestrado, será que porra é essa? Ian no submundo. Ele tá no Canadá, não tá nem como ligar pra lá. Deus, não, né? Sei se eu consigo fazer DDD com o meu celular, né? Pré-pago. Puta merda, mano. Você pode, Ian. Luciano. Ô, louco! Coisa sinistra, porra, cara. Coisa mais sinistra. Acho que foi, ele chegou. É, tô, acho que tá na hora de fechar, né, cara? Porque, é, cara. Pô, é, acabou o podcast. Não, acabou. Eu espero que vocês tenham gostado, amigos. Parabéns aí pra quem veio editar. Tá? Do... Eu que vou, eu acho. Mas, enfim. Se fode aí. Para, é. Né? Eu contei com a presença do amigão Belo, mas ele vai dar o jabá dele aqui já. Contei com a presença do Magia, que não vai poder responder porque caiu. O Igor também. Bom, o Igor é aquela coisa, ele some. Foi comprar cigarro, chega, hein? Chega um momento em que. Chega um momento em que ele tem que ir comprar cigarro e ele some. Cara, o Igor foi agredido por ele mesmo, né? Como é que será, ele... cara? Será que ele. Ele se bateu. Ele é gordo, né? Ele pode ter caído, que corrou. Sabe? Né? E quicado umas três vezes antes de parar. Exato. Tá quicando até agora, né? É. Mas eu contei com a ilustre presença, garbosa presença, do meu amigo Belo lá do Locadora TV. Por favor, Belo, dá o seu jabá. Diz... Inclusive, eu tava assistindo a fazer aquele, o fã chato, né? Fã chato. Uhum. É, eu tava vendo lá o cast de Mortal Kombat vs Street Fighter, velho. Muito bom. Muito bom, cara, é? Excelente, cara, sério, aquele cast de vocês tá excelente. Vocês botam as partes do filme em português, isso que me deixou muito feliz. Sim, uau, grande edição do caralho, grande edição parabéns. Do Desgraça, cara, grande edição do Desgraça. Desgraça e Kenho, que foram os fãs da ideia. Inclusive o Kenho aqui, vou dar o mérito, que eu falei muitas vezes que era o Desgraça, ele falou, porra, foi eu que dei a ideia, não sei o que. Imitação merda de Kenho, mas Kenho que tava com essa ideia de fazer esse crossover entre filmes, a gente ia fazer outros. E, porra, a gente se fodeu pra assistir esses dois filmes, né? Não, a gente deve fazer, a gente tá vendo aí se vai fazer o do Tekken versus King of Fighters, eu tô querendo, cara, de verdade eu tava querendo pegar, vou ter que esperar um tempo agora, né, mas eu tava querendo pegar as animações, porque tem um filme da animação do Mortal Kombat, e tem aquela animação muito boa lá do Street Fighter, né, que aí, porra, lava o filme, entendeu, de coisa, e ficou muito bom aqui, tem que dar o mérito pros caras, a gente só participou, inclusive até cair nessa chamada, mas eles que foram os principais aí, frente disso aí, e, pô, a gente vai fazer uma besteirinha lá no locador. Essa semana aí, ó, deve sair o cast de God of War. Não sei quando vai sair esse podcast, mas já vai, deve ter lá, do jeito que eu conheço os Lamentáveis. Já deve estar pronto lá há 6 meses, sacanagem. Mas deve estar pronto lá o cast de God of War. E eu devo até estar falando um trechinho no final, como eu já joguei. Eu devo colocar um trechinho meu lá falando o que eu achei, né? Porque a gente gravou, a gente tava sem o jogo e eu já peguei. E aí, enfim, e aí devo falar. E se quiser saber mais, vai lá, locadoratv.blogspot.com.br. Xinga, fala bem, comente. E é isso. Obrigado, Tufista. Pô, cara, eu que agradeço, de verdade. Muito bom ter a presença do. Tua presença assim nos casts. Nada, eu acho que eu já sou um lamentável. Acho que eu sou você é. Eu sou um lamentável, eu sou podcast, eu sou da locadora, né? Eu sou o pior dos três mundos. Você é o Nirvana dos podcasters. Dos podcasters undergrounds da podosfera. Cara, podcast underground. A gente vai levar mesmo esse nome pro. Vamos lá. Atrás do podcast, né? Podcast underground. São os podcasts underground da podosfera. Você é o Nirvana dessa. Você une todas as tribos. Você faz a ponte entre as pessoas. Você é uma pessoa de luz. Uma pessoa iluminada. Seria eu o Lula do bem? Não sei, né? Vai no próximo. Olha aí, ó. Foi, valeu mesmo, Belo. Obrigado pela presença. Valeu para você. Por você que escutou até aqui o final, também muito obrigado. E. Tchau. Valeu. Tchau. Falou. Thank you.